truquezinhos pra vocês com isso. Segura aí, Michel. Não deu muito certo. Segura aí. Presta aqui, presta aqui, presta aqui. Assim, ó. Escada móvel. Falhou. Falhou o quê, rapaz? Segura aí, então. Só uma brincadeira. Pode passar mais um pouquinho, gente. Mas deixar. Mas não costuma, não. Eu fiquei, acho que umas duas horas no Natal. Caraca, agora que eu vi, eu tô sem convicção. Isso é muito bom. Como assim bem-vindo você tá sem convicção? Deixa eu marcar minhas convicções. E como assim, bem-vindo ao clube? Gastei todas até agora que eu tinha. Não, os caras meteu louco. Caramba, você tá sem convicção. A camisa era pra estar quase. Você tá com uma condição que reflete isso no seu personagem? Eu paguei, vou fazer de novo. Você tá com uma condição que reflete isso no seu personagem? Então é crescente um. Ele tá depressivo lá, não tá? Na verdade, tô depressivo. É, tá depressivo. Querendo se matar. Estou deprimida, na verdade. É, deprimida. Ah, querendo se matar enforcada em cima do telhado. Tá com falta, ela tá. Bom, se eu acabar me matando, eu posso criar outra ficha? Não. É banido da mesa. Eu posso vender essa ficha. É banido da mesa e você morre na vida real. Assim, meu. Quase jogar de zumbi. Claro que pode. Quase jogar de zumbi. Essa ideia é interessante. Mas você deve ficar interessante quando você tá jogando um jogo com fantasmas. Aí é interessante. Aí é interessante. Zumbi, aparentemente não tem consciência. Não tem consciência, não tem cérebro, não rola. Jogar uma aventura de com fantasmas é legal. Você jogar... A gente precisa começar a procurar esse copito. Falando em fantasmas, me responda uma pergunta. Todos vocês. Qual é o interesse de vocês por outros sistemas barra jogos barra cenários? Quero copinhos. Crimes. World of Darkness. World of Darkness. Oh, é o seguinte, a gente tá investigando aí um outro crime, Hércules Poirot tá investigando. Bom, na verdade tem dois sistemas que são os que eu... Não, independente do sistema de regras, eu digo mais cenários, assim. Ah, sim, cenário. É o World of Darkness que eu acho que o Kevin gosta bastante também, que é mais investigação, uma coisa mais... Com menos combate. É, e... O Dino, principalmente do clube de caça. Mas esquece o sistema Diamond. Se a gente jogar alguma coisa diferente, não vai ser no sistema Diamond. Mas o cenário do clube de caça. O cenário do clube de caça, ok. Eu achei a ideia do sistema muito boa, mas a funcionalidade dele horrível, porque ele não funciona. Mas o cenário eu achei fenomenal. Por isso que eu uso o Brian. Por que eu estou perguntando isso? Primeiro, porque no ano passado eu adquiri muitos livros de RPG novos. Muitos livros de RPG novos. E tem alguns que ainda não chegaram. Né? Então tem muita coisa pra jogar, muita ideia surgindo. E eu não tô conseguindo aplicar essas ideias no meu joguinho de domingo, porque a galerinha de domingo tá querendo acabar a campanha do D&D desesperadamente. Só D&D. Não vai acabar, não. Hã? É, tá querendo... Não, que aqui anda a história, né? Quer jogar o negócio, quer desenvolver. Tem coisas de crime, de investigação. Inclusive, eu comecei a mestrar um dia que faltou dois players, a gente começou a jogar uma lá de Savage Worlds, de investigação assim na pegada do Código da Vinci. Ah, que legal. Eu acho uma notícia. Difícil. Então, não. Acho que é o Crepúsculo. Tem um Cryptex, do Crepúsculo, mas bem simplesinho. Bem legal o cenário do Crepúsculo. Você quer vampiro brilha? Ah, bom. Tem que fosse vampiro fadinho. É, todo mundo pensa isso, mano, hoje em dia. Eu ganhei o livro no evento de RPG. Eu conheço o cenário só de nome, mas eu nunca cheguei a ler nada a respeito dele. Eles falaram assim, é o livro que eu ganhei o livro. É, tipo, eu tava lá... Você tem o Changeling, aí, você não o Changeling. Do World of Darkness. É, esse daí eu gostei. Mas o cenário do Changeling achou bem legal também. Aquele esquema de você ser sequestrado. Sequestrado, entre aspas, né, pelas falas. É interessante. Não, literalmente. E depois jogado no mundo com uma cópia sua, você não sabe se você volta pra sua família, se você vai pros iguais a você, você literalmente fica perdido. Uhum. Qual que é a ideia, então? A ideia é a gente vai jogando Terra Devastada até a gente cansar, ou até vocês cansarem, ou até eu cansar, ou até a gente chegar num ponto e falar, vamos dar uma parada por aqui, chegamos num refúgio seguro, alguma coisa, vamos jogar outra coisa. Acho que vamos ter umas três sessões, acho que vamos na próxima, né? Eu também tô sentindo isso, meu instinto paranormal. Não sei. E aí dá pra gente jogar outras coisas. Tem muita coisa que dá pra gente jogar. Olha, eu sou aquele tipo de pessoa que joga tudo. Savage Worlds. Não é igual eu, amor. Viciado em RPG. Sim, RPG sim. Tem RPG na frase de joga. Esse sistema que eu comprei, o Savage Worlds, por exemplo, dá pra gente jogar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. De uma coisa... Humanos normais no nosso mundo mesmo, investigando alguma coisa, paranormal ou não, até supers, dá pra jogar tudo com esse sistema. Dá pra fazer investigação que nem vocês. Aquilo não foi investigação que vocês fizeram na chácara? Ou foi? Não, aquele dia lá foi o live do Lemão lá. Ah, o live. Dá pra fazer alguma coisa que você tem que achar, por exemplo? Sim. Com pistas. Com pistas. Ou do código da Vinci. Código da Vinci. Só que o Jeff foi um filho da puta, porque ele colocou umas coisas real no nosso. Ô Jeff, como assim? É colocar coisa real, verdade. Nada de França. Nada de França. Nada de Paris, Jeff. Não, o que que eu fiz? Eu peguei, eu joguei no Google, grandes mistérios da humanidade não solucionados. Aí eu achei um lá que eu já conhecia. Acho que a gente vai conseguir selecionar. Hã? Oi. Manuscrito de Voynich. Ah. Tchau, bom serviço. Tchau, tchau, bom serviço. Conhece o manuscrito de Voynich? Então, eu dei a solução pro manuscrito de Voynich. O manuscrito de Voynich. Não, não vou dar spoiler. É. Não. Vamos tá ficar em Paris. Só no Voynich. Não, Tamiris. Hã? Não tá em Paris. Não tá é em que Paris. Nem aquele. Não, eles tinham uma informação que eles iam buscar em Paris. Não sei o que, que era. Qual? O poço de alguma coisa. Já queria muito pessoas pra Paris. E não chegou nem perto do Paris. Tesouro nesse poço. É. Tipo, eles vão pra Paris. Cavalo, não. Tinha várias armadilhas que entrava água do mar. Ninguém nunca conseguiu chegar ao fim dele. Certo. E eles realmente não sabem o que tem lá, porque conforme eles foram descendo, eles encontraram realmente algumas moedas de ouro, algumas coisas, encontraram vários corpos mortos. Então eles não sabem o que realmente tem no final. Quando você desce, tem cada vez mais água. Achamos um corpo. Ou é humano ou é zumbi. Então eu peguei o manuscrito de Voynich, que é real, e dei uma solução. É isso que é isso. Se um dia alguém pesquisar... Você acha inteirinho na internet. É, se um dia alguém pesquisar, conseguir desvendar ele e disser que a minha teoria inventada é a correta, eu vou ficar muito feliz. Que envolve inclusive um cara que vocês dois principalmente gostam muito. Quem? Quem? Ordo. Ordo Dracul? Sério? Uhum. Maru. Bom, mas enfim. Ah, mas dá uma coisa que a gente não consegue. Não, vocês conseguem. Conseguem. Vocês não conseguiram decifrar um Cryptex? Cryptex, por exemplo? Eu nunca fiz. A gente fez isso? Igual do código da Vinci. Eu também nunca fiz um Cryptex. Eu vou ler um Cryptex. Tem como decifrá-lo. Ok, mas a gente... A pista não está no túmulo de Newton. Oh. Não tem nada a ver com maçãs. Ah. Eu já tomo, nossa, eu não droga, sei. Droga, santa consigo. Coincidência. Não. Mas dando spoiler, ó, eu vou falar um negócio. Sangue. Eu vou falar um negócio, vocês vão olhar pra essa canetinha aqui, tá? Vai dar um brilhozinho, né? Não está no túmulo de Newton, mas está em um túmulo. Flash. Jeff, acaba com sangue. Desvendamos. Próximo. Ok. Tá. Nossa, inclusive... eu não apoiei totalmente. Tem que facilitar pra mim. Relaxa, relaxa. Inclusive, se vocês quiserem, semana que vem a gente pode trocar. Ao invés de jogar Terra Devastada, jogar essa aventura aí pra dar uma conclusão nela. Porque de domingo é impossível a gente dar fim nessa coisa. Não, pode ler. Era da borracha. Vai dar uma travada nela aí, gente? É tentar pelo menos. Vai lá, vai lá. Aí levanta e vira tudo. Bro. Uma bolinha, vejo por dentro. Tem bolha da gata. Qualquer coisa eu fico apertando aqui pra ela não voltar. Não, é que eu tô fazendo força. Ah, então não vou pé. Já para de fazer força aí. Ó, não vou pé. É assim. Então precisa de mais alguma outra coisa. Tem por um caos do lado de cá. É, aí... na verdade precisa colocar um pedaço de madeira, porque ele não amassa pra cá. É. Bom, onde tínhamos parado? A gente sentando e chorando lá dentro. O exército chegando. Isso, o exército chegando. Chegando, né? Chegando pra ajudar. Hã? O exército chegando? É. Vocês viram que eles tinham mandado feito um áudio lá? Um áudio pra galera? Eu acho que eu não vi na última sessão, então. Mandou um áudio pra galera. Claro que veio. Eu não tava em São Paulo? Não, você tava. Ah, você tava em São Paulo, tá certo. Ah, verdade, vocês estavam em São Paulo. Tava em São Paulo. Não! Sim. tava. A sessão que ela tava em São Paulo foi a Bolsa de Sangue. Foi aquela que a gente. Não, da Bolsa de Sangue. Teve outra. Eu não joguei depois disso. Não, porque a outra a gente jogou aqui. A gente jogou aqui. A última a gente jogou aqui. A última jogou aqui. Aqui fora? Você tava não, ali dentro. A última sim, foi sim, sim, sim. Foi isso aí. Você jogou sim. Ele, ele quase, ele foi mordido. Ele foi um mordido, zumbi. Ela quase matou ele. Quase matou, não, quase cortou a mão. Lembra? É isso, você viu? Ou seja, o Robert foi. Toda essa gravação aí no finalzinho. Não teve graça. Você mandou o áudio. Não, eles falaram. No helicóptero. No helicóptero lá. Pega aí. Não, não teve helicóptero. Fim em suas casas. Tá, tá, bum. Não, isso foi da polícia. Foi antes. Foi helicóptero, foi helicóptero. Foi helicóptero da polícia e antes. Não, pera aí, você tá confundindo. Tá confundindo aqui com São Carlos. O helicóptero que caiu foi em São Carlos. Não, aqui também. Da caiu o helicóptero aqui, não. Caiu, teve tiro e o helicóptero caiu. Não, foi em São Carlos. Não, foi aqui, Jeff. Teve tiro, o helicóptero caiu? Caiu. Cê teve tiro. O que é que eu tô falando, seu louco? Um chão fumando droga. Ô, Jeff, você falou que o helicóptero deu tiros. Deu tiros e caiu. E caiu, rodopiou e... Aí eu falei, caralho, os zumbis atiraram no helicóptero. Aí falou, não, tinha um cara na porta do helicóptero tirando e o helicóptero caiu. Eu falei... Ok. Isso aí, eu já não lembro. Ok, eu também não lembro, mas tudo bem. Independente disso, o exército tá chegando, mas não tá chegando helicóptero. Não, tá vindo de tanque, de caminhão. De tanque, ok. Não, de caminhãozinho. Tá tocando o voo das Valkyries? Não. Então manda o exército voltar e vir de novo. Com o voo das Valkyries, põe música. Você já conhece, né? É a música do exército chegando, gente. Não, essa é a música do Pica-Pau, tartaruguinha boa. Bom, vocês estão no refúgio de vocês, a depósito de remédios, a fábrica de remédios Santa Cruz, tá? A Blair e a Alice tinham acabado de descer do telhado, depois ver aquela cena aterrorizante da família sendo devorada viva, a mãe sacrificando o próprio filho para ele não ser devorado pelos zumbis. Jogando ele nos zumbis. Jogando ele em cima do telhado, no meio dos zumbis, né? Mas pelo menos ele ia morrer não comido. Depende, vai que cai em cima dos zumbis, ele não morre pra queda. Eu vi. Os zumbis amassam. Eu não vi trailer, não vi nada, né? Mas eu vi que vai ter um filme de zumbi, eu falei, quero ver. É, eu mandei o trailer. Eu achei bem legal. Você viu o trailer já? Eu preciso ver. Eu achei bem legal. Uma menina negra principal. É. É sobre, pelo menos no trailer que mostrou, é que tem algumas crianças, elas são afetadas com o vírus, só que elas não perderam totalmente a consciência ainda. Nossa. Então elas têm a vontade de comer a carne, têm a vontade de devorar as pessoas, só que elas ainda têm a consciência delas. Então elas ficam presas, o pessoal fica estudando pra saber tá como louco. É, reduzir essa fome, essa coisa deles. Você já pensou que você encontra uma criança dessa na rua, a criança faz assim, tio, tio, que foi, garotinha? Tio, vou te comer! Ah, elas ficam presas em... É, elas ficam presas em cela mesmo, aí vai tirar da cela pra elas saírem, que elas estão em sem consciência, que assim... Eles falaram, ó, vocês são a salvação da humanidade. A gente precisa de vocês. Pra você sair daí, pra não ficar ruim pra gente, a gente poder morrer, você vai ter que se trancar nessa cadeirinha. Ela senta uma cadeira e se prende inteira na cadeira. Aí vai lá o cara e tira ela de lá. É bem pesado. Eu vi aquilo lá e falei, caraca, os caras colocou num filme criança, isso é pesado. É verdade. Parece anos 80 isso aí. Chega a menininha, tio, eu tô com fome, não tem mais, não tem problema. Elas crianças ainda pulando no ser humano, né? É. Da hora. Não, eu gostei bastante, podia marcar esse tipo. Vamos assistir. Eu tenho um calendário dos filmes nerds de 2017, eu quero ver todos. Não, mas acho que é de 2016 o filme. É 2017, vai sair. Ah, vai sair. É 2016, já saiu então. É, eu achei que tinha saído, porque lá no trailer tá 2016 alguma coisa. Eu achei não, que tinha saído. Não, né? Estamos em 2016. Estamos em 2017. Não acabou o semestre ainda. Estamos 2016. Em 2017, na vida real e no jogo. Isso é assustador. É... Ok, foca 17 de fevereiro de 2017 agora. É futuro? Futuro. Vocês estão lá na enfermaria, todos reunidos. O cara que vocês encontraram lá dentro, vivo e ferido, tá amarrado e entorpecido. Bastante entorpecido agora. E com um pouco o maxilar destruído, né? Por uma bisturizada. Quero ver ele morder de novo. Nem um pouco infectado, é, não sei. É, nem um pouco infectado não. É você que tá dizendo. E aí quando vocês escutam vindo da direção da estrada da Washington Luiz, o ruído de veículos pesados e rajadas de metralhadora. Você vê o exército vindo com os toca a fita assim, nós viemos em paz. Tem. E as rajadas de metralhadora, tá? São seguidas pelo ruído dos zumbis que estão ao redor de onde vocês estão, se deslocando, debandando na direção da estrada. E conforme os zumbis vão se afastando e os ruídos de rajadas de metralhadora vão se aproximando de vocês, vocês vão ouvindo vozes dos soldados do exército gritando ordens de comando, acatando ordens de comando, e os tiros ecoando pela rua, pela estrada. De onde eles estão vindo? Vindo pela Washington Luiz. De que lado? Lado sul. Sentido então São Carlos. Onde tem uma base do exército pra esses lados? Pirassununga. Esses caras estão longe de casa. Tem uma base em Pirassununga. Esses caras estão. Não é necessariamente exército, mas é militar. Temos problemas. Vocês acham que é uma boa hora pra gente sair daqui? Não, porque o nosso caminho é exatamente por onde estão vindo. Não vai. Vocês viram o que aconteceu ali? Uma mãe simplesmente jogou o filho no meio dos zumbis pra se salvar. É porque ela entrou em desespero. É, lógico. Porque você vai jogar a sua própria aqui nos meios dos zumbis. Você fica vivo. Você fica vivo? Ela não ficou vivo. Plim! Ah, o meu. Alô? Plim! Eu não sei o que é. É mensagem que tá ligando. Pra quem que tá ligando? Pra mim e pra ela? O celular de vocês duas faz plim! Mas o plim é ligação. Não. É mensagem. É uma mensagem no Facebook. Facebook? Como assim o meu tocou? Facebook? Você não tem amigos? Reproduzir. Ah, é sim. Qual que é a sua patente mesmo? Coronel? É a mais alta da mesa. Capitão Tenente. Mas é a mais alta. Ok. É a mais alta. Aliás, é a única patente, né? Não. Só você é militar. Eu sou ex-tenente. Você é ex-tenente. Vai lá, vai lá os nossos caras. Fica aí. Você é ex, vai. Eu vou ficar aqui, ela que vai lá se foder. Certo. No seu telefone, tá? No seu Facebook, você vê uma... Você me recorda uma coisinha que eu esqueci? A gente limpou qual o galpão mesmo? Todos. Todos. A gente limpou todos? Todos. Fizeram limpo ali na fabriqueta de remédios. Tá tudo limpo. Pronto, está limpo. Você olha lá, Tenente Capitã Alice, por favor informe a sua posição para extração imediata. Então eu informo a minha posição, né? Menos 50. Fábrica de remédios XYZ. Nós estamos aqui na fábrica de remédio Santa Cruz. Santa Cruz, ok. Informe sua posição. Tô aqui, ó. Pera. O seu celular tem uma mensagem. Filhota, me ligue. Estrelinha, me ligue. Ixi, fodeu. Fodeu. Cast your own money. Stardust. Eu ligo pra ele. Você liga? Eu ligo. Toca. Eu acho que a mola não tá muito certa, gente. No quinto. Você já fez isso antes de ligar pra mola? No quinto toque, ele atende. Filha? Oi. Verônica? Cara, oi. Manda ligar, tem. Onde você está? Tô numa fábrica aqui, por quê? Tá em segurança? Tô numa fábrica, por quê? Teoricamente, por enquanto sim, mas não por muito tempo. Volta antes das 10, pai, beijo. Por quê? Tá indo uma tropa aí. Pra cidade. Ah, sim, tô ouvindo os tiros. Tá ouvindo os tiros? Tô. Se coloca em local seguro. Eles estão indo resgatar uma. Uma tenente capitã aí. É, como é que era? Você tá dando pra quem, menino? Comandante. Não, como é que é? Gente, como é que é seu cargo mesmo? Comum, né? Tenente capitã. Não. O cargo que você tem, ministra da defesa. Ah, desculpa. Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia está em Araraquara, filha. Ela deu pau aqui pra ver se você tropa todo inteiro. Você sabe o nome dela, pai? Fim do mundo. Não, mas eu posso verificar. Não precisa, eu sei quem é. Você sabe quem é? Sei. Tá aqui comigo. Tá aqui, é broderagem, pai. Broderagem, pai. Broderagem? Ah, eu acho incrível essa... Esses jovens. Tranquilidade. Essa serenidade em meio ao caos. Isso, tem um zumbi assim. Bom, tá vindo aqui comigo. fique próxima dela. Por quê? Porque eles vão extraí-la daí. Mas eles são bons? Como são bons? Ah, sei lá, eles são bons no que eles fazem, porque tem muito zumbi aqui. Eles são leal e mal. Claro que são bons. Onde você tá? Eu estou partindo, filha. Partindo é muito abrangente, pai. Estão entrando num avião. Isso é óbvio. Estamos partindo. Estabelecendo uma base. Vocês vão pra onde? Vamos pra Goiás. Por quê? Vamos pegar um presídio em construção e criar uma base, um perímetro de segurança lá. Mogli! Alguém viu muito aí, ó, que ideia! Pegar presídio pra fazer. Tem certeza que é uma boa opção? É o melhor que nós temos no momento, filha. Melhor, as cidades estão caindo uma após a outra. A situação é de guerra. A situação de caos. Total. E pra onde os caras vão levar a tenente capitão? Pra cá também. Vai, sim. Ideia ruim. Ideia codinome ruim. É Base Anhanguera. Base Anhanguera. Vamos pra Itaipu? Sim. Tá. Itaipu só tem duas entradas. Tá. Ok, ok. Eu vou aguardar você lá, estrelinha. Pode. Para com essa putaria, pai. Ai, é do. É, um Stardust. Ou seja, vai todo mundo morrer. Eu tô vendo isso. Ok, a gente já tá ouvindo os caras aqui. A gente vai abanar pra eles aqui. Eu sou um com a força. Eu devo ter sinalizador. Tá, eu tenho que desligar. Falou. Desliga. Ô, os caras estão vindo buscar você. Eu sei, eu acabei de receber a mensagem. É. Ah, vamos lá então. Exato, vamos todo mundo lá. Leva na maca o candango aí. Cadê os gatinhos? O gatinho. O gatinho. Peguei meu dog. Ok, o gatinho. O gatinho. Ela tem dois mascotes, um gato e um cachorro. E aí, plim, seu colocar celular toca de novo. É, Lúculo, o nome do gato. Lúculo? É. Porra, por que não Lúpulo? Vocês nunca pegaram. Lupus. Ah, é que vocês não leram ainda. O livro que chama Apocalipse Z. É um cara tem o animal de estimação dele, passa os três livros junto com ele e é um gato, que chama Lúculo. É um persa bem. Deixa eu ver se é magnífico. Deixa eu ver se eu entendi. O exército tá vindo pro Pirassununga pra resgatar a minha prima. Que nem pensaram antes em saber se ela tava viva. Porque eu não gosto de você, prima, mas. Olha como tá a Araraquara. Ah, relaxa, ela é uma tenente capitã. Ela é totalmente. Se eu vou na casa do amigo meu aqui, ela é 40 km pra ver se ela sabe se ele tá em casa, gente. Eu não ando 200 km. Mas você recebeu uma chamada? Agora. Não, você não sabe? Eles já iam ter que limpar a cidade de qualquer jeito. Relaxa. Tenente capitã, uma equipe de extração está a caminho. Você será resgatada. Facebook é. Agora. Tá, e onde a gente pode se encontrar? Fique no local, fique em segurança. Tudo bem, meu retorno. Chegaram. Eu retorno avisando onde estarei. Certo. Ele responde de novo e fala: aguarde, mantenha-se em segurança, você será resgatada. Fala que tem feridos. Nossa, eles estão frisando. Oi? Fala que sua volta ferida, ela tá precisando de transplante aqui. Exato. Nós estamos, fala que você tá com mais nós gente. Estamos em. Quantas pessoas nós estamos? Nós estamos uns parques andando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acho que nós estamos. Tem sua mãe, sua dez, avó. 10 com um cara que tá machucado na máquina. Mas dez se for pessoas? Só 9, não tem problema. Você informa isso pra ele? E fala que duas estão precisando de cuidados médicos. Ok. Muito cuidados médicos. Porque senão os caras vêm com o jeep, né? Os caras vêm com o jeep e a gente amarra a maca. E uma delas, duas delas estão precisando de cuidados médicos. Certo. Tem mais uma ali. Durante 10 minutos você não recebe resposta. E os tiros comendo solto lá fora. Depois de 10 minutos, plim, toca seu telefone de novo. Alô? Não. Só no Facebook. Quer um pão também, cara? Quer cigarro? Hã? Para pensar. Enfim, eu vejo que. Liga pra mim. Liga pra mim agora. Por quê? Ele telefonou pra mim. O que aconteceu? Modo avião? Vai ouvir a conversa. Liga pra mim. Tá no modo avião, não vou ligar. Não tá no modo avião. Tá também. Tá. É isso. E além do barulho, se tiver outras pessoas perto, eu vou escutar. Não. O barulho é o principal. O Facebook faz. Eu não estou tocando meu celular. É discreto. Eu nunca tiro dois tapas merda do ouvido vocal. Sem zoar. Ok, isso é você. Sou eu. Mas os caras sabem tão bem assim dali. Vocês sabem que eu dei a quem disse que os caras sabem tão bem? Toca outra mensagem. Eles estão com tempo livre. A mensagem diz: Tenente Capitão, repito, você, caixa alta, será extraída. Os demais são dispensáveis. Os feridos oferecem risco. Serão descartados. Eu falo que tudo bem, mas lógico que eu vou contar pra eles, porque eu não vou falar. Tudo bem. Os demais são dispensáveis. Ele manda um joinha. São descartáveis. Tudo bem, joinha. Serão descartados. Manda um joinha pra você. Esses caras estão de brincadeira. Por que meu filho ficou? Não atende. Filho da puta. E o que a gente vai fazer então pra conseguir? Eu vou meter bala nesses caras. Acha? Não. Não! Não, eu vou ser resgatado. Se vira aí. Não, gente. Então, gente, vamos pensar o seguinte, ó. Os caras vão vir aqui com um barulho infernal. Com arma, então assim, eu acho que se a gente tá pensando em sair daqui, a hora é essa. Mesmo que a gente não for com eles, é uma boa hora de sair. Sim, eu também acho. Uma coisa, eles estão de helicóptero. Não. Não. Não, de caminhão. De Kombi. E caberia todo mundo na Kombi? Caberia, mas não vai. Como caberia. Não, caminhão mesmo, tá falando. Caminhão. Aqueles caminhões do exército com lona na parte traseira. Assim que eles abriram, tipo tiraram o ônibus da frente e abriu o portão, a gente vai embora. A gente vai embora. Cabula. Eu vou ligar o carro. A gente não pode ir no ônibus então. Porque tá com zumbi. É um ônibus. A gente me recorda pra ter memória. Se você precisar fazer uma mas uma é cometa. Volta, se você precisar fazer uma volta, você não faz. A gente tem ambulância. A T.T. Walker. Lá em Star Wars. A gente tem ambulância e tem acho que dois carros com a gente. A gente vem cabisbaixa. Eu vou sair pela porta, assim. Vou até lá na ambulância. Ok. O que vocês acham do nome? A Blair vai fazer não, caquinha. Tá vazia. Não tem um também. Tá vazia. Vocês nem sabem o que eu vou fazer. É, alguém aqui sabe mexer com solda? Vazia. Tá todo mundo na enfermaria. Só você lá fora. Só vai quem tem sanidade suficiente pra não fazer cagada. Seguinte, ó. Tipo, solda. Eu não trouxe ficha em branco. Eu não tô querendo levar uma ambulância. Eu tô pensando em adaptar o caminhão pra ser uma ambulância móvel. Porque cabe mais coisa. Eu acho que se a gente for seguir o transporte, a gente tem que escolher um transporte. Engenheiro mecatrônico. O que vocês acham? Mais rápido. A minha ideia é o seguinte. Sabe por que a maca não cai da ambulância? Porque tem uma trava. Eu tô pensando em tirar a trava da ambulância e colocar no caminhão. E levar o equipamento da ambulância pra um caminhão. E a gente coloca tudo que a gente conseguir no caminhão e vai em carro e caminhão só, não vai com a ambulância. Show. O que vocês acham? Porque aí no caminhão dá pra gente adaptar muito mais equipamento e... É mais seguro que a ambulância, eu acho. Nem mais. Eu acho. Ô, Juninho, fala baixo que dá pra ouvir. Então vamos fazer o seguinte. O engenheiro mecatrônico aqui vai pegar. Vamos começar a tirar os equipamentos da ambulância. Vamos pegar tudo que seja não essencial pra gente. Ou melhor, tudo que seja... Essencial, né? E vamos pôr no caminhão. Correto. E vamos ver quantos carros a gente vai levar. Porque... Acho que não tem que levar nada não, senão é mais tempo que a gente perde pra... Aqui tem remédio, se a gente não pegar aqui, a gente vai pegar nunca mais. Isso é verdade. É verdade. Mas o caminhão não é grande o suficiente pra caber os remédios? Então, mas eu tô falando de colocar o que precisa dentro do caminhão. E aí, a gente, teoricamente, o caminhão só vai 3. Só vai 3. A véia, os dois feridos... Tem mais chance de fracasso? Teoricamente, depende de onde a gente fosse alojar, né? Porque segundo porque o que meu pai disse, eles estão... Porque a gente, vocês vão junto. A gente vai dividir, por exemplo. Eu posso falar que só eu tô pronto no caminhão. Não precisa ser um besta o suficiente de acreditar isso, mas eu posso falar. Eu acho que se eu falar, sai esse caminhão, entra o nosso. Assim, se quiser, com isso mesmo. Eu vou aproveitar essa deixa pra sair daqui. E querendo ou não, a gente sabe pra onde eles vão. É. Então é o seguinte, ó. Eu acho que a gente podia ir. Lá pro presídio em Goiás. A gente pode ir em dois carros e um caminhão. Um carro pra ser dispensado. Um carro pra ficar. Ou até dois carros e um caminhão. Eu acho que um caminhão já tá bom. Eu acho que dois. Porque se quebrar um, a gente tem o outro. E... Gente, vocês querem ser lembrados de vocês. Então, assim, ó, eu vou no meu carro, ou então alguém vai dirigindo no meu carro, vou ficar pegando a velha. Isso, hein? E tem que ter uma pessoa no carro. Ah, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas a gente tá com a porta da ambulância aberta e ele tá soldando coisa na ambulância. Viu? Tá soldando coisa na ambulância? Tá dessoldando. Como dessoldando coisa? É que você não tava aqui, mas a gente tá tirando a trava da maca da ambulância. Afinal de contas, a gente vai adaptar no caminhão. É, eu acho que um caminhão no carro já tá bom. quebrar o carro, assim? Todo mundo caiu. A gente vai transformar um caminhão numa ambulância. A gente vai pegar todos os equipamentos que estão na ambulância. Assim, por que, que a maca não cai da ambulância, Jeff? Não, tem uma trava dele, o caminhão. O IGM mecatrônico que vai ter essa trava e vai colocar no caminhão. Tá, tudo bem. Me responde só uma coisa. Essa decisão foi instantânea, sim? Foi. Tipo, ela falou, ó, o exército vem resgatar só eu e vai matar o resto. Tamiris, a decisão de tirar a trava da ambulância foi instantânea ou não? Foi, porque... Tipo, ela falou, ó, o exército tá vindo me pegar e vai matar o resto. A gente já tinha, já tava o grupo correndo lá pra ambulância pra pegar a trava? Não. A gente demorou acho que um minuto. Vocês debateram um pouco a respeito disso. Um minuto, não, pra tirar a trava. É, a gente falou assim, ah, então a gente vai tirar as coisas... Esse tempo que eu fiquei com ele lá foi um tempo do debate. É, porque qual que é o ponto, Jeff? Pra pegarem ela, tem que tirar o olho e tem que ir pro portão. Esse é o problema. Nesse ponto a gente vai tocar a mula. Se a gente tá correndo pra antes deles conseguir, a gente parar. E aí eu tô querendo adaptar o caminhão pra trava da ambulância pra não poder perder uma velha. Ok. Ok. E pra acelerar, como os caras estão chegando, Jeff, é louco aqui já tá acelerando. Se a gente precisar fazer um caminho... Bom, enquanto vocês estão debatendo lá, qual vai ser o plano de ação de vocês? A Blair sai, vai lá pra fora. Tá? Enquanto vocês estão debatendo, quando vocês tomam a decisão e levantam para ir lá para fora para arrancar os equipamentos da ambulância, vocês veem o Troy chegando de encontro com vocês entrando. O Jefferson. O personagem do Jefferson. Tá? Vocês nunca falam. Do gordinho. Ah, aquele outro. Isso. Vocês falam alguma coisa? Interagem com ele de alguma forma? Onde ele tá? Onde você tava? Ele tava na ambulância. Eu tava tomando conta da mulher ferida na ambulância, esqueceu? E por que você tá aqui e não tá lá cuidando da minha mulher? Porque a neta dela pediu pra trocar de lugar comigo. O exército tá vindo e a gente vai embora. É. Então a gente tem que preparar as coisas, colocar no caminhão pra Jeff. Gente vazar. Você tá certo, vamos lá. Jeff, tô fazendo uma lista. Pá! Fala com você. Eu matou a velha. Vocês escutam um barulho de tiro. Dentro do local onde vocês estão. A cara dele de... Piscaca, né? Eu adoro fazer essas coisas. Não, mano. Cadê a arma? Nós vamos lá ver quem tá atirando aleatoriamente dentro do Paranauê. Eu tô indo atrás porque eu tô... Abriu tudo então, automático. Eu entendo que é automático. Abre a porta, todo mundo sai. Vocês vão lá fora, vocês vêm. As portas traseiras da ambulância abertas. Eu tô sentado, tipo, na coisa da ambulância, com a porta aberta, com a mão na cabeça e a arma na mão. Onde é que ela roubou arma, essa arma, essa filha da puta? Saindo fumaça ainda. Eu dou aquela esticadinha de pescoço da veia. Sério, você vai querer olhar a veia? Uma poça de sangue no chão, aumentando com o sangue que escorre. Um problema menos, ó. Da cabeça. Então, Troy. E miolos por todos os lados. Troy. Ai, eu não posso sedar. Não, não olha, Troy. Troy, Troy, não olha, não você olha. É louco, vai lá e pega essa lista de remédio. Pegou a lista, foi. Eu voltei lá pra enfermaria. Vou falar com a menina. Olha, eu acho que é melhor nem falar com ela. Já. Pega adiciona ela. Um tormento. É, eu quero tipo, falar com a arma da mão dela antes que ela morte. Matei mais matei minha própria avó pra não virar zumbi. O Jeff, ó, tô lá. Matei minha própria avó pra não matar ela depois. Calma, calma. Deixa eu rodar dadinho. Deixa ele rodar dadinho. Antes que fique lá. Matou a véia. Jeff, sinceramente, resolveu o problema pra mim. Resolveu o problema pra mim que eu tenho que alterar a ambulância. A ambulância do caminhão. Se você precisar fazer alguma viagem curta pra pegar qualquer coisa, porque se você é melhor ir de carro do que de caminhão. Oh, um, porque o carro gasta menos, a gente não sabe como a gente vai pegar combustível no meio do caminho. É, e o chocado. Só que ó, agora você vai ter que dessoldar. Não precisa soldar agora. Você vai jogar um teste de horror. Sim. Matar a própria avó. Não, os caras, você acha que é dificuldade fácil, média ou difícil? Não, é difícil. Então joga aí com tudo que pode te ajudar. A dificuldade é 3. E os outros que estão com você podem ser. Eles são descartáveis. É dadinhos comuns ou dadinhos timbrados do sistema? Mogli. Eu sou Serafim. Eu tenho tiro estilo. Não, tiro estilo. Tiro estilo. O papagaio. Tá vendo? Por isso que os Estados Unidos tem um tiroteio com morte cada semana. Os caras veem uma pessoa chegar três horas com uma arma. É ele. Ah, eu tô falando. Ele parou. Cadê o gatinho? Meninas! É, eu ganhei um dado pelo torneio que eu tinha antes. De ter visto uma família sendo devorada. E foi isso que me instigou a fazer isso com a minha avó pra ela não acontecer a mesma coisa. Eu acho que não, porque ganharia um dado aí. Acho que perderia um dado. É, talvez perderia. Ela ganha mais um porque a psicóloga tá junto. Vou lá fazer um. Ok, isso, ok. Boa. Também. Se mata também, boa. Menos comida pra gastar. Boa. Nossa senhora. Você falou que ia falar, conversar com ela. Aí eu boa. Puxo o amigo ali. Ganha um dado da psicóloga. Gasta convicção. Eu tô indo sedar ela já. Calma, vamos ver se vai tirar mesmo. Não, mas aí a hora que você der ela, convicção. Não tem convicção? Que bonito. Eu gastei quando a família... É, escuta, quais as condições que você tá? Deprimido só. Ah, então já tirou o dadinho? Eu tenho 2 dados pra ter sucesso. Pra quanto? 3. Tá easy. Não. Você precisa sucesso pra quê? Easy mode. Pra ele não perder 3 de convicção pra sempre. É. Mano, precisa mais coisa aí, pelo amor de Deus. Um. Você colocou prevalente? Um sucesso. Um sucesso. Você, 3. Você falhou. Você vai perder ou você vai... Ah, é verdade. Eu posso desmaiar. Desmaiar. Pô, desmaiar é muito mais perder isso. Eu vou perder a consciência. Vai perder a consciência. Facilitou, olha. Então você desmaia. Tá? Quando você chega, vai conversando com a mulher, que você pega a arma pra tirar da mão dela, ela desaba pra fora da ambulância. Show. Segurei ela pra não bater a cabeça no chão. Segurou pra não bater a cabeça no chão? Tá, segurou ela pra não bater a cabeça no chão. Segura ela, ela desmaia. Ela está em estado de choque. Okay. Pode botar estado de choque como condição. Tá. Guardei a arma comigo, tá? Ok. As duas. Vanessa. A minha é que estava com ela. Pois não? Verônica. Temos... Vanessa não, ó. Tem uma missão muito importante pra você agora. Mas só você falar o que você quer, meu bem. Você vai pegar aquela maca ali. Mas nem fudendo! E vai limpar ela. Do lado de fora vocês escutam. Eu vou lá. Tô tirando a maca. Agora, Chapo, tira aí logo. Eles são muitos, senhor. Gente, acelera. A hora pra gente ir agora. De repente vocês escutam. Uma explosão. Bom. Mano, coloquei umas coisas a milhão no caminhão que a gente vai roubar. Vai dar tempo, não tem que se levar o caminhão. E é um caminhão que seja com tanque cheio. Ô Jeff, caminhão com tanque cheio. Não, esquece esse negócio. Quantos caminhões tinham lá dentro? 2, né? 3, eu não tava. Tinha 1 grande e 2 médios. 3, né? Vamos ver qual dos caminhões tem o tanque cheio. Esse é o caminhão menor. Gente, a gente podia colocar assim, tinha visto qual tava com o tanque cheio. Uma característica assim, azar, amor e sorte no jogo. Né? A gente podia usar isso aí pra tudo. Vocês viram, nós não. Todos eles estão abastecidos. Nossa, oh, que alegria. Você tá de brincolho. Ô, Jeff. Eu tô todos os três estão abastecidos? Joguei a véia fora. Certeza que tá com aquele papelzinho. Eu jogo o papelzinho, dou uma limpadinha e tô colocando o caminhão na maca. A maca tá inteira manchada. Vou jogar uma. Sangue e miolos. Ah, vem aqui na cabeça da velha. Eu falo. Querido, você só vai se deixar. Exato. Pega as coisas de primeiro socorro, meu bem. Larga a maca. Larga a maca. A maca é o de menos. Ideia ruim. Então vou pegar a prancha. Pego só a prancha. É, pega a prancha, pega aquele desfibrilador portátil que tem. Não tem, não é desse. Você pega. Não tem. Não é o de emergencial, o transporte. Gente, só vamos sair daqui. Depois a gente vê. O botão já voltou com os remédios? Tá voltando. Tá voltando? Tá voltando. Vocês vêm ele correndo, vindo lá do galpão com duas caixas. Assim, alguém tirou a arma da mão dela? Eu tirei. Pegar. Vamos pegar tudo que a gente puder jogar no caminhão. Jogar literalmente no caminhão. Só vou tomar cuidado com o motor dela lá. Pra não ficar cacarejando no meu ouvido depois. Tá. Certo. Rápido. Quem tá sem fazer nada? O mecânico aí. Eu achei em algum lugar coisa de colocar combustível. Como coisa de colocar combustível? Qualquer coisa com tampa, galão. E uma mangueira. Lá dentro você encontra galões de produto de limpeza. Galões de 5 litros de produto de limpeza. Tá, quem tiver de boa, vai os caminhões e vai jogando. Detergente, desinfetante. É, pega o pessoal que não, tipo, essas coisas. É, o pessoal que tá fazendo nada. Pessoal, deixa a mãe do. Ô médico, dá pra mim médico também, pelo amor de Deus. Que essa veia vai começar a trabalhar aquela veia que ela já tá dopada? Não. Então agora tá. Então ótimo. Jeff, eu dopo ela. Pronto, dopo. Sim, já tá desmaiada, desmaiada ou dopada? Desmaiado pode acordar. Dopadinho então. Você dopa a mãe, dopa ela e você? Eu só me comprimido, só pra dar. Aí, tipo, sem querer, ele cai e se enfiar, você se dobra. Minha filha, pra me derrubar, tem que ser uma dose cavalar. É só colocar o pé na mão, amiga. Jeff, e agora, enquanto o pessoal tá fazendo isso, eu vou correndo lá, eu tiro as travas do chão pro caminhão poder passar. Certo. E eu vou preparando o meu carro também. Eu quero um teste de percepção, todos vocês. Passei. Sou elfo. Percepção. Que é percepção aqui, beleza. Eu ainda tô confiante. Não sei, depois de ver essa cena você estaria? Percepção. Eu coloquei a balada. Que uso percepção. Ah, então um anula o outro, né? É. Bom, eu tô confiante, eu queria que você não lembrasse faz tempo, então eu tô de boa. Você é insensível demais, né? Eu trabalho no ML também, né? Brace pra todo lado é um negócio tipo terça-feira. Você trabalha no ML, mas não no matadouro do Heliópolis. Se você vê as coisas que chegam no ML, cara. Tá, mas você não tem participação nessas coisas. Só que é sucesso. Mas eu tô lá, né? Eu vejo. Quanto sucesso a gente precisa? Um sucesso. Um sucesso ou assim? Um sucesso. Arrogante. Não, arrogante. Não vai jogar. Um sucesso. Ok. Tá, Jess. E determinação. Acontece. Ah, a gente só pediu um sucesso. Só um sucesso. Tem que fazer boa, um fala assim. Surge uma emergência. Beleza. Um sucesso. Um sucesso. Ok. Dois sucessos. Boa. E assim, joga. Joga de novo. Três sucessos. Três sucessos. Boa. Percepção, tudo que você achar que ajuda você pra fazer melhor alguma coisa. Joga você, Michel. Falta você. Membro de gangue. Membro de gangue, torturador. Não. Não. Os caras tá sempre tentando estar chegando pro bandido, tá chegando isso. Tá, ok, dá uma paranoia meio natural, vale. É. Torturador? Torturador, acho que não. Não. O cara é torturador? É. Eu sou torturador. Sou membro do. Trabalhando no Record esse cara. Corregedoria do PCC. O cara, certeza que tá acostumado a prestar atenção nas coisas. Preso em manual. Psicopata. Psicopata. Faz atenção em tudo ali, ó. Você de brincadeira que tem um cara psicopata com a gente? Tem. É um apocalipse zumbi, tem Jeff. Pelo menos três em cada grupo. E ele é paciente. E ele é coiote. O cara tá acostumado a ver qualquer zona de polícia aí. Tipo. Ele leva pessoas pros Estados Unidos. Dois, três sucessos? Conseguiu. Mais um? Não, precisa já jogar o três ali que eu te dei uma de boa. Joga mais um aí. Beleza, deixa a parte. Joga mais um, cara. Vai. Quatro sucessos. Ok, quatro sucessos, três sucessos. Tá. Vocês dois. O resto do pessoal que tá com vocês. Eles dois. Ah, e vocês quatro. E o resto do pessoal. Vocês estão lá carregando coisas, montando o caminhão, preparando pra sair, tá? E aí vocês percebem algo estranho. Os ruídos de tiro pararam. É, que deu uma explosão, explodiu o carro dos caras. Os tiros pararam. Mas vocês dois notam algo ainda mais estranho. Os sons trôpegos dos pés rastejando. Os gemidos, os sussurros das criaturas mortas voltam a se aproximar de onde vocês estão. Bom, agora a gente tem armas pra nós. Tem que entrar em contato com eles e falar que tá tudo pronto. Curtiu a publicação, estamos indo. Curtiu. Pode ser? Pode ser. Então eu mando uma mensagem no Facebook e pergunto onde eles estão. Não, a resposta. Espero que eu tive uma ideia. Depois de alguns minutos a mensagem vai pra você. Eles ainda não chegaram aí? Não. Fala pra gente, pode acabar de morrer. Estou tentando contatá-los. Aguente firme. Olha! Ele fica três pontos piscando assim no Facebook. Explodiu o ônibus? Hã? Não. Não? Ele não chegou, não chegaram na linha. Esse escarcéu que aconteceu foi lá perto da estrada. Ou seja, mais tempo. Vamos acelerar o passeio. Eu acho que a gente devia vazar. Agora é a hora pra gente ir embora, gente. Vaza agora, porque se for ter barulho, vai ter zumbi. Exato, os caras vão pra lá. Tá, vocês vão sair? Vamos. Não, tô fazendo os preparativos ainda, né? Acredito que certo. Eles vão conseguir. Fazendo os preparativos, ok. Já conseguiu tudo? Já. O cara que tá com a mão de bolo fugida, tá no caminhão? Já. Tá com toda a mão, você tá faltando você. Como que ele foi colocado lá? Destacou ele lá. Desamarrado? Não, Bela ideia. Lá, carregaram a maca da enfermaria que ele tava e jogaram ele de ponta cabeça dentro do caminhão. Tá, vocês estão arrumando as coisas e aí vocês escutam do lado de fora. Quanto tempo? Vai olhar por cima pra ver? Nem fudendo. Mas não tá lá na por frente? Quê? Não, vocês estão arrumando as coisas dentro ainda do caminhão. Ah, tá lá então, dentro? É. Olha por baixo do caminhão. Por baixo do caminhão? É, eu quero ver quantos pezinhos tem lá. Mas o caminhão tá dentro do local. E no o ruído tá vindo do lado de fora. Do lado de fora. Onde que parece que tá batendo? Pelo som. Mostra no mapa. Desenha o caminhão. Caminhões. Desenha onde tá o caminhão aí, porque eu não sei onde tá o caminhão, na verdade. Ô louco, os caras deixam o caminhão tão longe assim. Os caras não me afumam. Só o Wilson não reclamar. O nosso tá aí, né? Esse aqui que vocês pegaram? Sei lá, qualquer um. Tá mais, mais perto do bagulho? É, bagulho. Tá mais perto do bagulho pra gente carregar. Você escolhe. Qual caminhão? Não sei, esse mesmo. Os dois estão perto da força. Esse aqui mesmo? É. Tá, vocês estão carregando medicamento, sei lá o que, nesse caminhão aqui. Tudo tá carregando. E aí vocês escutam. Batendo no muro. No muro? Batendo no muro. Aqui. Nessa face. Nessa face aqui. Nessa face aqui. Nas duas faces? Nas duas faces. De repente, subitamente, vocês escutam um barulho estranho. Parece madeira ou metal. Tum! Batendo no muro. Tum! Os caras estão usando arrastando no muro. Arrastando no muro o barulho. Larga tudo e vamos embora. Eu dirijo. Vai de eu hora. Nem vou falar de novo, porque eu falei 300 vezes pra gente sair daqui. É? Quando você fala, larga tudo e vamos embora, vocês escutam o barulho. A grade que tem em cima do muro balançando. Cara, eu tô dentro do caminhão já. Tá todo mundo dentro do caminhão. Vocês estão dentro do caminhão. Mas eu tô olhando pros canais pra ver se alguém pula. E aí vocês veem nessa face aqui, ó. Na face oeste, tá? Da fábrica de remédios. Que suspense. Vocês veem na face oeste uma mão assim. Pf, batendo na grade. Qual o tamanho dessa mão? É, aparenta ser um zumbi mesmo? Porque vai que é um maninho querendo entrar ali, né? Não, a mão tá ensanguentada. Isso é emergente ainda. É uma mão pequena. Uma mão pequena, tamanho de um ser humano. É, tamanho de um ser humano. Não, eu tenho uma boca. Ela vai batendo. E vai subindo. Vocês estão prontos? E vai escalando. E aí, de repente, vocês veem uma cabeça surgindo assim. Por trás do muro. Com aquele olhar esbranquiçado. Todo cheio de ferimentos. Puta que pariu. E subindo por cima, escalando aquilo ali. E aí vocês olham, tem um rifle, um fuzil AR-15 pendurado nas costas dele. E ele continua subindo, subindo e vai escalando. E vocês notam que a farda dele tá toda rasgada aqui, assim, um ferimento enorme aqui. E as tripas dele caindo assim por fora. E ele escalando, ele escalando. Olha, eles chegaram. Velho, é tanto zumbi que é como fez que abarrotou num canto assim e tá um por cima do outro. Né, Jeff? Tamo saindo. Eu sei que se você falar, é tanto zumbi que eles criaram até um pelotão de elite. A gente quer pegar o seu carro, né? Também. Pra quê? Não, pera, porque a gente já pegou as coisas do carro e colocou no caminhão. Quando ele chega no alto assim da grade, vocês veem ele jogar metade do corpo assim por cima da grade. Aparenta ter outros vindo? Tô ou pulando. Dá a impressão que você começa a ver mãozinhas do outro lado. Vambora, mano. Tô pulando por cima da grade. Ele põe o assim por cima da grade. Por cima da grade, pode ser. Se joga por cima da grade. Alguém tem o ônibus. Se joga pelo outro. Se joga pelo outro lado da grade. E aí quando ele se joga pelo outro lado da grade, ele se pendura na grade. Tá? Fica parado. Tá com medo de machucar? Uma fração de segundo. Tá? Solta uma das mãos, vem aqui com a mão assim pra trás, como se tentasse pegar o fuzil. Ô, ele tá de brincadeira. E aponta assim, a mão vazia, e fica olhando assim durante um tempo. Será que ele me reconhece? Eu espero que não. Ou sim, né? Ele chega assim. E aí depois de alguns segundos ali, ele pega e ele volta a descer. E aí vocês vêm do outro lado do muro, uma mão, duas mãos, três mãos. As mãos vão se aglomerando ali, tentando seguir esse primeiro que pulou. E aí vocês começam a ver que as mãos elas vão conseguindo ganhar altitude até que o primeiro par de mãos consegue agarrar a grade. E a seguido a esse primeiro par de mãos, outros vêm se juntando a ele E os zumbis, eles começam a subir em profusão ali pela grade, formando uma parede de pessoas mortas escalando a gradinha. Eu vi aquela cena de filme, todo Jeff, mundo... Jeff, enquanto tipo, isso eu tô tentando pular de volta. Pra fugir. Aí o pessoal começa a ver os caras vindo pra comer eles, eles param pra olhar assim. O que vai acontecer? Todo mundo para pra olhar e alguns param pra transar nessa hora, né? Filme americano sempre tem isso. Sempre tem isso. Já tô pensando, fudeu. A gente já sabe o que aconteceu com eles, eles foram transformados em zumbi e peço pra eles encaminharem reforços, sei lá. Certo. Demora. Você manda mensagem. Manda. Não vem a resposta imediata. Partimos. Você tá pulando muro aqui? Tô pulando muro pra tentar arrancar o ônibus aí da frente. Tá, o muro ali, o portão é grade, de boa pra você escalar e pular. Tô em cima do ônibus. Em cima do ônibus, de boa. Dou uma olhada pela janela embaixo. O alçapãozinho, né? Você olha lá. O chapo tá tirando o ônibus. Você tá de brincadeira. Sai com o caminhão. Tem seis zumbis lá dentro. Eu levo ele. Caralho, tá do maldito. Ele já ia bater no ônibus. Ele não, ele vai tirar o ônibus. Tá no ônibus tirando o ônibus. Vocês saem. Certeza que não é o inverso, não. Tá. Não, um só que tem. Seis zumbis dentro do ônibus. Ou melhor, fica aí. É, deixa eu fazer uma voz. Tem um sentado no banco do motorista. Ele tá sentado no banco do motorista. Sério, um cara subiu até aí pra. Ô, cadê meu ônibus? Olhando de um lado pro outro. Tá? Lá no. Dentro do ônibus tem mais três que estão sentados nos bancos. Eu acho muito engraçado, mano. Eles ficam sentados nos bancos e um deles na fileira do corredor, ele olha pra frente assim. Os outros olham pra fora, assim, o tempo todo. Tá? Tem um que tá lá no fundo. Quando você olha, ele tá lá no fundo. Ele tá trombando assim. Na porta do banheiro. Fica batendo. Na porta do banheiro. Eu acho que ele quer ir no banheiro. E tem um deles que ele fica no corredor do ônibus, ele vai pra frente, andando assim. Aí vira, volta pro fundo do ônibus, vai pra frente. Tô observando. Quando você tá lá de ponta cabeça, olhando lá dentro, aí você vê ele abanando as mãozinhas pra você. Eu vou ali pertinho, eu quero cochichar pra ele. Ah, ele tá lá em cima do ônibus, com a cabeça dentro do ônibus, você quer cochichar pra ele. Ok, você cochichou, você não ouviu. Não vai tirar a cabeça pra ouvir o que eu tô falando? Ok. Tá, você tem que falar mais alto. Não, eu tô indo, o filho tá lá, né? Fui mancando. Você fez o. Não, o carro meu tá. Cadê o mapinha? O carro tá o dedo mais perto da meu carro tá aqui. Vocês estão aqui. Eu tô meio mais perto. Você é de merda, caralho. O que você tá fazendo aí? Corta o freio, filho da puta. Você quer descer? O ônibus vai descer sozinho? Descida? É, ali é descidinha. É inclinadinha. Suave. Quanto pesa um ônibus? Ligação de dois graus, tivemos em 3 minutos. Não vai dar certo. Não vai dar certo cortar o freio. Por que não? Porque não se ele tiver engatado, não adianta você cortar o freio. O cara engatou, puxou o freio de mão e fechou a porta. Eu fechei a porta, só que alguém falou que eu não fechei, mas eu fechei a porta. Não ouvi ninguém falar que fechou. Eu fechei a porta. Depois você tirar o ônibus, eu vou parar do outro lado. Vou parar desse lado, então você pula no meu carro. Caralho, mano. Beleza? Abre o portão que eu saio batendo nesse monte aí na direita do Jeff, rapidinho. Eu vejo em volta do ônibus. Tem algum zumbi. Tem algum zumbi em volta do ônibus. Tem uma dezena. Ah, é maravilha. Tem uma dezena ali. E eles estão andando assim a esmo, todos eles. Estão vagando. Não tem uma dezena de novo? Eu volto. Só aqui. O que é aqui? Vou voltar, vai. Vou ter que empurrar isso aí com outro caminhão. É muro. Muro. Vai ter que ir muito rápido. Vai foder. Tudo muro em volta aqui? Tudo muro. Olha o mapa pra ver se tem alguma ideia. Voltei pro carro. Voltou pro carro. E aí, o que você vai fazer? Tchapô. Volto de novo pra dentro da... Você voltar pra dentro do... Não. Pode usar o óculos. Pode usar o óculos. Não tem, tem. Pode, pode. Dá uma dica pra galera. Vocês podem utilizar os garrões das minas que vocês pegaram, fazer uma explosão de um lado e passar com o caminhão direto pro lado da pista. Já sai direto na pista e vai embora. Que é justamente o lado que os bichos tá. Muito boa. Boa. Não, eu tive uma melhor. Eu tive uma melhor. Lado da pista. Olha lá que esse deixa eu ver se... Você falou que é um grande e dois pequenos. Melhor que vocês. Sim. Um grande seria tipo uma Scania. Acabar com a frente do caminhão. Isso. Problema no... Então... No motor. Então, beleza. Vamos fazer um buraco na parede. É, mano. Só vai, mano. Vamos fazer um buraco na parede. Eu tô voltando pra dentro da... Mano, vocês têm um caminhão. Você acha que não vai acabar com a gasolina? Pode com um pouco da gasolina. Vai bater o outro. Tem três caminhões. Da, do muro. Coisa, tô voltando pra dentro. Vou pegar o caminhão. Certo. O caminhão grande. Pegar a Scania. Vai pegar a Scania? Vou pegar a Scania e vou jogar ela contra a parede aqui. A gente não aqui, tem tanta pressão assim. Tipo, a explosão vai fazer assim. Vou pegar um pouquinho só. No contra o muro? Não, vai ter contra o muro. Aham. É, só se for convicção. Deixa eu ver se é essa parte aí que eu vou... Mano, quebra qualquer parte. Dando pra gente sair dali, tá ótimo. Sabe por quê? Os nossos muros aqui no Brasil, infelizmente, são muito bons. São feitos de alvenaria, com corte e ferro. Só eu e o resto não vai roubar. Só vai ter atenção. Mano, se fosse eu, já tinha saído o caminhão. E eu tava dirigindo, batendo no muro, batendo no bonde e carregando vocês pra trás. Mais ou menos. E jogado E cortado a mão do Ariel. E cortado a mão do Ariel. Que já se provou um erro. Já se provou um erro, tá vendo? Isso aqui é o quê? Um portãozinho pequeno? Sim. O ônibus tá na frente também. Portão de entrada dos funcionários. Tá. E aqui o portão de carga. Mano, joga o caminhão no muro. Não joga o caminhão. Tô pegando o caminhão. Tô pegando a escada e jogando no muro já. Isso mesmo. Que ponto do muro? Ai, amei. Aqui pra trás do busão. Pra trás do ponto de ônibus? Aqui pra trás do busão. Do outro lado. Não mais fácil pra gente sair, ô. Ok. Vai ter que dar volta no quarteirão no caminhão. É, se for mirar, mira entre duas partes lá pra não pegar a parte de ferro. É, pra não pegar. Uma coluna. Vocês veem ele pulando de volta, correndo em direção até o caminhão maior. Entra no caminhão maior, procura a chave lá, liga o motor. É álcool essa porra, mano? Vamos! Não, tem que carregar o freio, calma. Não precisa! Não precisa do freio. Vai manobrar aqui pra trás pra pegar impulso? Vai manobrar pra trás pra pegar impulso, enquanto eles vão ter que manobrar pra frente aqui pra ficar desgueio já aqui, né? Tá, ele vem e puxa o caminhão até aqui. Vocês vão manobrando aqui, já deixa o carro e caminho. Vocês vão levar os dois carros, né, que vocês têm? Um só. Um só? Tá, leva. Levar o seu, então. Meu, que habilitado, gostei. Ok, levando o carro dele, perdeu o seu Cooper. Perdeu o seu cu. E um caminhão aqui, ele vem manobrando aqui. Acelera e começa a ir com. Eu não gosto disso, você sabe, né? Não sei. Qual que era? Você não sabe agora. Eu sei. Eu não sou daltônico, tá? Eu sei ver qual que era que eu tava. Mas foi ideia, não. Foi boa, foi boa. Vem acelerando. E aí vem tudo aqui, ó, do lado do ponto de ônibus. Nossa, joga um dado. Jogar um dado? Então, cara, é só um número alto ou um número baixo? Eu quero um número par. Ah, então joga esse mesmo. Porra, Michel. Não, caiu em cima do papelzinho, calma. Tá, joga de novo, joga de novo. Que novo, que novo. Nossa, olha que bozinho. Tá. Ele vai com a Scania com tudo, estoura o muro e vai saindo lá pra fora, tá com tudo. Pergunta, você não pôs cinto de segurança? Eu coloquei, eu falei, eu tava colocando cinto, eu falei. Ok. Sai, estoura o muro, sai lá pra fora com tudo, você vai fazer um teste de direção pra mim, pra ver o que vai acontecer com esse caminhão desgovernado lá fora. Ah tá, porque pra bater, porra. Não, bateu. Tem que escolher alguma coisa aqui pra falar. Você tem que ver o que você tem que pode te ajudar aí. Quero saber o que vai acontecer. E conforme ele vai atravessando o muro e vocês começam a sair pra ir junto com ele, vocês escutam um barulho atrás de vocês. E aí vocês olham, a grade inteira começa a despencar e tem uma pilha, uma parede de zumbis pendurada na grade, despencando junto com ela. Eles vão caindo no chão e já se levantando, a maioria deles cambaleando. E alguns, tipo umas duas dúzias aproximadamente, pouquinhos, né? Eles vão se levantando e correndo ali, cambaleando, arrancando pedaço de pé que fica enroscado na grade. Eles vão indo correndo na direção de vocês. Verônica, vai na frente, chama mais lento. Então eu pego o Chapolin. Demorou. E aí, Michel? Bateu. Teste de... Condução, é. Isso é condução, você vai dirigir esse caminhão. Ih, rapaz, pra não acontecer coisa ruim. Corregedor do PCC aqui. Coyote. Ó. Coyote, ó. Coyote aqui, corregedor do PCC. Corregedoria do PCC por quê? Corregedoria do PCC. Guarda físico. Pra poder conduzir o caminhão nessas condições, eu acho que tem que usar um pouco de força, né? Sim. Psicopata. Eu sou psicopata. Hoje em dia, todos os caminhões, força, direção mais hidráulica, mais cara. Mas tá bom, sou engenheiro mecatrônico, eu sei ali da direção e tudo mais. Não, olha lá, ó. Temos alguém que é da mecatrônica aqui, sabe que isso aí não presta pra nada. Como não, ali, ó. Eu de verdade. Direção hidráulica. Você viu a cara dele? Eu tô brincando ali, ó. Direção hidráulica, direção elétrica, mecânica, pneumática. E você tá montando o caminhão, caralho? Não, mas... Então, demorou. Então, acho que vai ser só... Fala que você não sabe dirigir um caminhão que é mais bonito. Você sabe? Hã? Gasta convicção. Gasta convicção. Por que você dirige um caminhão? Hã? Tá, vou tirar o dinheiro mecatrônico. Tira esse dinheiro mecatrônico, não te dá nada. É o uso antigo, sabe? Pera, ó. Gasta convicção. São 15 marchas pra sair dos 20 por hora. Pra coisa pra fazer. Olha, vou cruzar os mais viciados. Vê como que você dirige. Eu posso com 9 marcha? 9 marcha. Nossa, Eu já gastei um pouco de convicção. Assim, pra cima, só olhando. Ok. Muito louco, mas eu posso dirigir. É, eu vou dirigir o trator já, mano. Se arrebenta o muro. Tá. Quando você arrebenta o muro, você sai lá fora desgovernado, o caminhão vai sacolejando de um lado pro outro. Tá? A carroceria dele vai virando assim, batendo no muro, vai abrindo mais ainda o buraco do muro. Tá? O caminhão ele vai virando para a esquerda assim, vai tombando lá de fora. Tem um terreno baldio em frente ali, a fábrica de remédios. Você vai entrando no terreno baldio ali, arrastando a cerca. E o caminhão ele vai virando e tomba assim, ele capota. Do outro lado, lá de fora. E aí vocês vão saindo. Mas eu tava de cinto. Você estava de cinto. Saíram. Saíram não, vocês vão passar na aberturinha fugindo de zumbi. Que era a tese de condução de vocês. De mim, né? Tá bom, vou ver o que vai caminhoneira, acontecer. Carrinho. Ela é caminhoneira? Ah, agora eu sou. É. Eu aí. Ok, eu tenho uma concentração inabalável aqui. Sou de família militar, então eu já subi esse Paranauê. E o que? Você já dirigiu uma Scania através de um buraco não no muro? Não, uma Scania, o meu. Um caminhão 3 quartos através de um buraco no muro? Não, mas eu sei dirigir. Eu tô incentivando ela, falando que ela consegue. Isso mesmo. Vai, você vai conseguir. Assim. Eu tenho nervos de aço. Ô, Jeff. E eu quero saber, tipo, se pra mim sair, pra mim já saber o melhor local pra mim sair da cidade, já que eu sou o guia local do Google. Esquerda, direita. Demorou. Isso vai colocar a gente bem na Washington Luiz. A gente não quer Washington Luiz, a gente quer ir pra Boa Esperança. Boa Esperança tem que atravessar aqui, ó. Boa Esperança a gente vai atravessar aqui e vir pra cá. Boa Esperança é a estrada que vai pra Barra Bonita. Pro inferno, Barra Bonita, mano. Nós já sabemos onde é que tá o quartel. E aqui é daqui até Goiás? Esquerda, direita, esquerda. Melhor caminho. É bem mais longe do oceano. Ó, Tamir, spoiler. Essa base vai cair. Vai dar bosta. Vamos pro Barra Bonita. E aí, ô, você tá gorando minha base, filha da mãe? Você tá gorando, que eu sei que você colocou aí só pra tirar. Você tá gorando minha base, filha da mãe? Sucesso, não, é que eu quero aproveitar a aventura que tá aqui. Tecnicamente, você vai procurar o quê? Uma base? A gente nem ia funcionar no seu iate. Dois sucessos? Muito bom. Eu não sei se eu jogaria o do Google, então eu não joguei, tá? O Jeff, eu quero... Não, pra pilotar o caminhão não. Eu quero um dado a mais, Jeff, porque passou um caminhão em 45 graus, o buraco é assim imenso. Se eu não consigo tirar meu carro daí também, né, meu? Eu quero um dado a mais porque é um buraco grande. É que caminhão pode passar reto, mas carro tem um monte de pedra grande que você vai ter que desviar. Então pode exato. Coisa. Joga aí. Não, se tem pedra grande, o caminhão pode capotar também. Então tinha que tirar pro caminhão também. A roda do caminhão é isso aqui, parça. Ela passa sossegado por cima das pedrinhas ali. Não, você tá jogou o teste e passou. Joga o seu aí, para de mimimi, sem vergonha. Tá vendo? Falhou. Falhou mesmo? Falhou. Não, agora ele tá jogando mais, mano. Ai, eu tô vendo esses negocinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sucessos. Ele passa com tudo, desviando das pedras. Na hora que você sai com o caminhão lá do lado de fora e vai virando pra esquerda, o caminhão ele vai cantando pneu, quase jogando carroceria pro chão também. Ele sai, ultrapassa você, já entra no terreno baldio ali, tá? já abrindo a porta, atropelando dois zumbis, abrindo a porta e gritando: é o Chapo, venha! Todo esse já. Cada vez mais de uma diferença, parou. Tô tirando o cinto ali, ó. Tirando o cinto ali, você já, é moleque, já saí, caralho. Já. O Elcutelo tá tirando o cinto, eu cortava na hora. Também. É. Então tem que deixar, às vezes outra pessoa precisa. Sério, pulando por cima. Num caminhão capotado. Ali, você pode usar o cinto pra alguma coisa, pra amarrar, pra. Pra matar sua voz asfixiada. Dá pra usar pra várias. Tá, você consegue, o caminhão colocando o cinto. Consegue tirar o cinto ali, sai meio. Põe aí uma condição aí. Escoriado. Zonzo. Sai meio zonzo, meio cambaleando ali no meio do mato, cheio de carrapicho. Batendo forte o tambor. Zonzo. Aí vê o carro com a porta aberta, se joga pra dentro, ele fecha a porta e vocês saem com tudo. O caminhão tá na frente, tá? Motivos óbvios, é muito caminhão pior. Na frente. É um caminhão empurrado. Caminhão na frente. No tempo que você pega ele, ela passa vocês com o caminhão. Vocês vão. Cadê meu aqui? Vocês vão aqui, ó. A gente vai pra Goiás ou Barra Bonita? Bora, peraí, deixa eu ver o lado. Cara, eu quero ir pro local pouco habitado. Minha fazenda? Vocês não estão conseguindo se comunicar, né? Não, tá, a gente deixou só a minha voz. Tá, aqui, ó. Vocês saem aqui. Que tal a gente ir pra minha fazenda? Goiás. Vocês saem aqui, ó. Perdi. Saem aqui. É longe, né? Desviam aqui, viram aqui. Vira pra esquerda de novo. Vira pra direita. E já vai pegando o caminho da pista aqui. Não, calma. E o caminhão do exército? A gente vai passar por ele? Não sei. Pelo que explodiu? Não sei. Mais ou menos por onde a gente ouviu a explosão? Depende do caminho que vocês vão fazer. A gente vocês vão seguir Washington Luiz Norte ou vão pra Boa Esperança? A gente vai pra minha fazenda ou não? Calma aí, vai ter que pensar nessa cara. Jeff, só pra saber. Não dá tempo de pensar, é aí que tá. Vocês têm que tomar uma decisão tipo, daqui a alguns. Mas a base é em Goiás, segundos. Quando a gente vai pra Goiás. A gente não consegue deixar essa base em Goiás. Não chega em realidade, não dá. Não chega. A gente tem que ir de avião pra lá. É muito longe. Dá 10 horas de carro. A gente vai ter que. Onde a gente vai abastecer essas porra? Vamos pra São Carlos, então. Tá no avião, sem foda. Helicóptero, não. São Carlos é um cu. Não dá, ainda mais com o caminhão. Então acho melhor entrar. Não dá pra entrar. Situação. À frente. À frente, um aglomeramento de carros inconcebível. Os carros parados no pedágio. Nossa! Uma aglomeração de carros imensa. O pedágio tá uns tá? Os carros todos abandonados. E é por causa do pedágio, uma fila imensa de carros. Carros todos abandonados, zumbis perambulando em volta dos carros ali aos montes. Seguinte, também. Vamos pegar o caminho que não tem carro parado. Sentido sul. Vocês veem alguns carros também. Mas um pouco menos de carros, tá? É, e ao sul. Como é que tá essa via aqui, ó? E ao sul vocês veem um caminhão do exército com a cabine pegando fogo. Tem um zumbi próximo? E como é que tá onde, Ariel? Essa via de acesso aqui? Aí. Aqui? Não, a direita. Exato, a via de acesso que sobra aí. Aqui. É. Aqui. Não, aqui, ó. Essa via de acesso aqui, ó. Essa via de acesso aqui. Como é que ela tá? Sim. É onde tem menos carros. Seguinte, ó. A gente já virou aqui porque você fez a bosta. A gente volta, sobe essa via de acesso e vai pra Boa Esperança, que é onde... É onde tem menos carros, porque aqui só que é uma via de entrada e todo mundo tá tentando sair. E outra coisa, essa saída pra Boa Esperança aqui, essa saída, quase ninguém usa. Duvido que vai ter carro lá. É sério, quando eu uso, tem um carro no máximo. É sério, agora é sério, não é sério. Ninguém vai pra Apocalipse 1. Ninguém vai pra Boa Esperança, Apocalipse zumbi. Tem 8 carros. Amor, tem muito zumbi em volta desse Paranauê 2, né? Bastante. Tem. Inclusive os soldados. Cara, eu queria pegar umas armas desses caras. Mas não muitos. Eu queria o colete. Quantos, mais ou menos? Dá pra encontrar assim de longe? Ah, você olha assim, você calcula, tem uns 20 zumbis ali. Não muitos! Cercando. É só o dobro da gente, só. Não, tá 20 bem. É menos do que tá centenas. A gente pode passar em cima deles. Não, né? Não pode, tá mesmo. Inclusive, os soldados são zumbis agora. Veronica. Oi. Faz o que eu falei. Pega o nosso de acesso, segue o caminho pra Boa Esperança, pra minha chácara. Mas a gente tá só fala assim, Verônica, eu sou senpai, pelo amor de Deus, vamos pra minha chácara. Eu sou senpai. Desculpa, senhora, mas é que eu queria pegar as armas, senhora. Ó, Verônica. Mas meu primo tem uma coleção de armas. Pensa comigo, Verônica. O exército, que sabe inclusive usar as armas, morreu com elas na mão. O que a gente vai fazer com elas, Verônica? Deixa quieto, Verônica. Eu tenho tiro certeiro, eu sou melhor que eles. Acho que não, Verônica. O exército sempre morre, o exército é tudo de PC. É pior que é mesmo. Não, mas Mas agora falando na vida real, se fosse vida real, se o exército morreu, a gente não vai conseguir chegar naquelas armas e sair com vida agora. Talvez. O exército não rolou dado. Não, mas mano, se eu passar aqui, em cima do... Vocês podem rolar dados. O caminhão, o zumbi não vai voltar. E outra coisa, Verônica, esse caminhão não vai fugir dos zumbis, um monte de coisa aqui. Quando tiver mais calma, a gente pode voltar. Ok, vocês estão falando pelo telefone e subindo aqui. Quando chega mais ou menos por aqui, a Verônica vira o caminhão, passa canteiro central, abrindo o caminho pra você, tá? E voltando pra cá enquanto vocês estão decidindo. Como assim abrindo o caminho? Abrindo o caminho, os poucos zumbis que tem ali. Ela tá voltando pro sul? Tá. E voltando pro sul. Pra vocês ou irem pra chácara ou irem pegar as armas. É. Eu acho a chácara melhor. Chácara. A gente pode voltar com o carro depois e pegar essas armas. Só porque a senpai falou. E já tá com uma pistola assim, vamos pra chácara. Quando vocês tomam essa decisão e começam a subir ali na rampa da alça de acesso, tá? Vocês veem aquele bando de zumbis que tá aglomerado aqui perto da rotatória, eles todos voltando a atenção pra vocês, seguindo o barulho do motor do caminhão. A rotatória, ela não é alta, a rotatória é na altura da via, meu, passa reto. E não, aí, reto. Os zumbis, eles vão caminhando e alguns começam a correr na direção de vocês. E outros começam a atirar. What? Oi? What? Os zumbis que eram soldados do exército e ainda estão armados com suas armas, tá? Eles começam a caminhar na direção de vocês, correr e com a arma na mão, eles começam a atirar. Trrr, tirando a esmo. Tipo um macaco com uma AK-47 na mão. Tá de brincolho que o cara vai continuar atirando sendo zumbi. Mas acabou o tiro. Atira. Não tá mirando em vocês, tá? Não, sim, mas mesmo assim. Tá atirando, tá gastando as balas. Não, acabou já. Cuzão, mano, fala pra ele pra gastar as balas, logo que eu pegar a arma, eu quero a bala. Tá mirando. O caminhão inteiro lá pra vocês. Segura por um segundo, meu motivo, porque os militares já estavam usando. Aí morreu, ou seja, tava no mínimo metade do pente. A vou lá de uma M16. Depende, vai que é uma .50 que tá com aquele. Não, você falou. É atirando. R15. Tem um dos zumbis aí que tá com uma bazuca. Uma das explosões que vocês escutaram é uma bazuca. No caminhão. Vai a bazuca de cima, que a bazuca tem que recarregar. Qual é o nosso carro? Precário. Civil. Precário. Tá. Solteiro. Vocês vão dirigir subindo aqui pra pegar essa estradinha. Perfeito. Ao longo de toda essa estrada aqui, vocês veem 8 carros parados. Saindo desses carros, alguns zumbis. O que, que vocês fazem? Vai pelos acostamentos. Hã? Tem algum carro que parece ter uma coisa interessante dentro? É, todos os carros são com zumbis. É? Só isso, mas eu não quero zumbi de interessante. Vamos passar. Exceto um carro. Aliás, exceto um carro, que ele não tá com zumbis, ele tá com quase todos os zumbis. Ele tem uma horda de zumbis ao redor desse carro, o carro chacoalhando assim e os zumbis batendo no carro. Tem um candango lá. Um candango. Deixa o candango. Você tá desmaiado, fica quieto aí. Isso. Quem tá lá dentro? Ô, Blair, joga aí um força de vontade. Ela tá sedada. Dele. Quanto tempo dura o sedativo? Tem tempo, uma noite tranquila. Cara, bom, então, já estamos de noite. Dorme bem. O que vocês vão fazer? Vocês vão passar direto, vão olhar, vão... Quantos zumbis são, Jeff? Vocês vão fazer? É, quantos zumbis tem ali em volta do carro? Em volta do carro? Uns 12. Que carro é? No carro. Que carro é? Um Classic preto. Amor, parei meio longe assim, antes de chegar nos zumbis. Fiz a cabeça, tem algum zumbi perto de mim ali? Vários. Dá uma olhada assim. Você parou o caminhão? É. Você para o caminhão, os zumbis começam a aglomerar e batendo na porta. Caramba, tem 8 carros, quantos zumbis tem ali? 500? Muitos. Deve ter umas centenas ali. Blair, é Verônica, tem... buzina. Tem zumbi perdido pra tudo que lado. É, buzina, aí... Mano, não é pé. É... Jeff, nisso chamou... Ultrapassei. Tchau, pega seu facão. E chamou a atenção de alguns zumbis. Os que ficou, tinha pra passar. Vai ficar tudo ali no caminhão, já o caminhão não sai mais do lugar. Não. Mano, ele tá sentindo a PC. Zumbis que estão lá rodeando o carro ali, eles param imediatamente, vão virando a cabeça na direção do caminhão, tá? E quantos eu falei que tinha no carro? 12. Aí, ó, você vai ver, vai começar pulando de lá. Metade deles. sai do carro e vai caminhando na direção do caminhão. Beleza, engatei. Os que estão perdidos pela estrada, ali no pasto ao redor, eles vão indo em direção ao caminhão também. Engatei primeiro e vou passar por cima deles. Exato. O Jeff, e ultrapassei ali, parei do lado. Tchau, ajuda lá. Pau facão, vai. Eu sou médico, vamos descer. Você sabe atirar bem? É. Mata o... tem mais seis lá, mata eles. Mata o médico. Ela vai tirar daí? Vai, mete bala. Esse médico tem que morrer, gente. Só não mata quando ele tá dentro do carro, tá? Por favor. Certo, vamos lá. Joguem um... então... quem vai matar zumbi? Eu acho que vou... enquanto a gente tá indo, ela tá atirando, né? Então eu acho que ela tem aí e um... e ele vai dar facão usada. É, eu acho que dá pra... quem mais tá no caminhão com a gente? Dá pra fazer algum candango? Eu vou ser o primeiro que vai virar. Então os dois vão jogar pra mim, então, testes da ação que vocês estão fazendo, cara, de atirar e de dar facão usada. E você vai jogar um teste relativo a conduzir o caminhão pra mim, por favor. A quantidade de sucessos que vocês tirarem vai ser a quantidade de zumbis que vocês vão matar. Seguinte, Jeff, eu parei o meu carro na frente, por isso que eu consigo ficar livre pro caminhão passar. E Verônica, pisa! Relaxa! Sai daqui! Membro de gangue, lutador, só umas capoeiras ali matando. Membro de gangue, açougueiro, torturador, religioso, religioso, psicopata, coisa do PCC, especialista em arma, armado perigoso, condições. Mas tá zoando. Beleza. E não bater no carro? Estratégia. A estratégia é desvie e não bata. Eu joguei muito videogame. Agora sim. Truck Simulator. Não sei, um 4, joga mais um. É absurdo jogar aquilo lá. Existe Truck Simulator? Tem Truck Simulator, tem Call Simulator, tem Coach Simulator. Dois sucessos. Mais 4 aqui, Jeff. Mais 4 aqui, 6. É, 4. Matou o zumbi que está no carro. Mais 5 aqui. Eles mataram os zumbis do carro. Você ficou 6 no carro. Os dois juntos. Você vai. Desceu do caminhão? Do carro? Desceu. Desceu do carro, mas dando faca usada. De repente um zumbi vem pra te pegar por trás. Você vira pra dar a faca usada nele assim. Mas é tarde, mas é mais rápido do que seu facão. E ele vai pra morder você e um tiro atravessa a cabeça dele. Ele cai no chão. Ele cai no chão. E aí no chão ele. Vai se mexendo vagarosamente. Que arma que você tá tirando? Calibre pequeno, né? Sei lá. Quero nada, é uma Desert Eagle que ela usa. Ah, é? É, ela usa Desert Eagle. Agora, ela não sabe. Ela não sabe, então ela responde. Responde. É ponta oca ou completa? Não, escolhe uma. Ponta ou completa? Escolhe uma. Ela é militar, ela sabe. Não, não, não. Mas ela, jogador, não sabe. Então, qual que você tá usando? Não, sabe por quê? Porque uma dessas munições dá uma diferença do caralho nessa situação. Então, ponta oca ou... Ponta oca. Jeff, não anda. A ponta oca entra, se abre e destrói. Eu tô ferrado com uma jogada sua, você vai morrer. Se for a completa, é perfurante. Não ia... Não, ia não destrói. A ponta oca... Às vezes, pense em um pedaço de galho oco, você bate e quebra. Quando você atira, bate na pessoa, ele vai estourar. Ele abre. Ela faz um buraco muito maior. Cada tiro que ela dá, estoura uma cabeça. Exato. O zumbi cai no chão e fica inerte. Cada golpe de facão que você dá é uma cabeça que voa. A cabeça cai no chão e fica lá no chão. Se eu falar assim, ah, não vai, entendeu? Como você não sabe? E você vai lá. Tem quantos no carro, Jeff? Hã? Tem quantos no carro? No carro? Acho que nenhum mais. Pessoas, humanos. Quantos humanos no carro? Tem uma garotinha e seu cachorrinho. Pega ela pelo carro. Pô, a gente tá fazendo pet shop, velho, no rolê. Deixa a criança e pega o cachorro. Não. Tem que pegar. Tem que ter cachorro. Depende. Vê se a criança tá machucada. Se é machucado, mata a criança e pega o cachorro. Se o cachorro estiver machucado, larga o cachorro e pega a criança. Se fosse machucado, os zumbis não estavam nela. Eu dou uma olhada na criança e no cachorro. Vocês não estão feridos. Não estão mordidos, arranhados. Parecem estar bem. A menininha, ela tá sentada no chão. Chorando. O cachorrinho do lado dela. It's a trap. Lambendo ela. It's a trap. Entra aí. A menininha. Lá, chorando. Chapo, põe ela na frente. Carro fechado ainda. It's a trap. Bato na porta. Vem, menina, vem com a gente. É uma witch. É uma witch, que porra é essa? É, for dead. Vai, mano, abre a porta e pega a menina. Ah, e o caminhão tá chegando. E arrancando zumbi do caminho. Arruma e o zumbi chegando junto do caminhão. Arruma a porta do carro. Arrombar a porta? Quebra o vidro. Caraca, estoura o vidro. Naquele gritão. O cachorro ele vira. Começa a latir em você. Que cachorro que é? Pincher. Um beagle. Bicho, eu deixava a criança e o cachorro, tudo. Ó, ele gostou. Eu não tinha nem voltado pra salvar. Pega logo e vamos embora. Bom, pega a criança e o cachorro, tenta pegar o cachorro pela... Vai pegar a criança. Vou pegar a criança. Ok. Você vai enfiar a mão assim, cata a menina pelo cangote e puxa ela. E aí o cachorro pula no seu braço. Joga aí. Não, é o cachorro, né? O que tá atacando aqui. O cachorro tem dois dadinhos pra te morder. O que você tem pra esquivar de uma mordida de um cachorro? Membro de gangue ali, ó. Ok. Aqui, ó. Só no molejão. Vai tirando o cachorro? Psicopata já bateu no cachorro. Psicopata já matou um cachorro. É, nossa. Então ele é mau, hein? Ele é mau. Matou o cachorro que caracteriza bandido. É da hora isso. Ele, né? É religioso. Você tá brincando. É macumbeiro, viu? Não vou qual religião que é, né? É macumbeiro, porque o cachorro fazer sacrifício, é isso? Mas é galinha que se usa. Eu não sei, eu sou da religião. E aí, Michel, religião, só dois dados? Só dois dados. É, eu justo, dois contra dois. Ok, o cachorro vai gastar um dadinho da convicção forte dele. Forte físico malhado não conta com alguma coisa? Então vai. O quê? Porte físico malhado. Porte físico malhado. Você que tá com o quê? Você achou que você ia catar alguém no jogo? Porte físico malhado. Não, porte físico malhado é um cara, tipo, forte, ele quer dizer. Tá, ah, ok. Você é um atleta. Você é um atleta. Teoricamente, você tem uma agilidade até que boa. É, pode pegar mais um dado. Por aí. Ser ter um bom porte físico. Então, pode jogar mais um dado extra. Ok, Michel. Agora, tirando uma mordida. Eu não quero cortar sua barriga fora. Opa! Qual gato? Acho que eu não sei. A lenda que eu não tá de Bear. Bear fica. Bear você tá colocar e desmaia. 3. 2. Tá na namoradeira. 3. Empate. Empate. Joga outra vez. Jogou mais 4. Tente outra vez. Michel, joga mais um tarde. Fica, né? Eu sei como é que é. Porra, Michel. Um sucesso. Sucesso. 2. 2 sucessos. Ele enfia a mão assim, o cachorro morde assim você. Esguicha sangue. Esguicha não, né? É um cachorro. Sai sangue. É um cachorro, não é um zumbi. Zumbi, quando ele, apesar de ter a mandíbula podre, quando ele morde, esguicha sangue longe. Né? Morde, você faz um rasgão no seu braço. Assim. Você vem puxando a menina e pega o cachorro também? Deixa o cachorro se fuder. Nossa, que cruel. O cachorro acabou de morder ele. Pega a menininha chorando. O cachorro ele latindo, ele pula em cima de você. O que você vai fazer? Correr pra dentro do carro? Vai catar o cachorro? Vai fazer o quê? Não, corre pra dentro do carro do Ariel. Traz o cachorro também, cara! Cara, parei o caminhão. Qual é o problema de você só pegar um cachorro e uma criança? A menina tá em choque, em estado de choque. Ele tava dentro da caixinha. Menininha em estado de choque. É a poder do chefão. Eu corro pra dentro do carro do carregando a menininha. O cachorro indo junto com você latindo. E o cachorro vai junto. O cachorro vai junto? Ué, põe ela do lado ali, ó. Entra no carro, põe ela do meu lado. E o cachorro entra, né? E o cachorro entra. Ah, o cachorro entra, ok. Ele pula pra dentro. O meu faz isso. E o meu tem tipo isso. Seu, né? Não sabe o que cachorro é acostumado. Ele tá dentro de um carro. Ok. Você põe a menina lá no fundo, o cachorro ele para assim, dá aquela rosnada pra você, pula dentro do carro, sobe lá no banco traseiro e fica lambendo o rosto da menina. E fica rosnando pra você. Fecha a porta e entra na frente. Fecha a porta, entra, né? Você acelera o caminhão, ultrapassa o carro, vai atropelando o zumbi. E aí vocês finalmente ganham a estrada. A e saem de Araraquara. Não pegamos, Ele solta bastante pelo, ele solta. Nossa, solta muito pelo, não é bastante. Solta muito. E assim vocês vão dirigindo, sentido Boa Esperança do Sul. Ô, onde Chapo, fica a sua fazenda mesmo? Segura sua aí, chacrinha. Chapo. Outra noite boa de sono. Nossa! Ah, não, pera lá, pera lá, pera lá. Isso aí tem dosagem por peso, né? Dirigindo o carro, na noite escura, o cara chapado em toda essa tensão. Joga um teste aí pra ver se você não vai matar essa menina com overdose. Ele adora. Médico. Médico. Socorrista de guerra. Socorrista de guerra. Cirurgião de emergência. Cirurgião de emergência, acho que não, isso não é uma cirurgia. Mas tem que saber, tipo, tem que saber avaliar bem o tamanho da pessoa pra saber avaliar já tudo isso aí. Dosar dos remédios. Feito. Viciado. Eu sei muito bem qual é a dosagem pra deixar qualquer um louco. Okay. Então abaixa um pouco. Ok. Estou confiante. Ok. Eles dormem tudo junto, eles fazem um bolinho. Que isso? Escuro. É uma engraçada. Dirigindo. Ele tá dirigindo pra mim. Tem alguma condição? O Jeff. Negativa? Por que dirigindo vai atrapalhar alguma coisa? Não tem assim. Claro não que vai estacar o movimento. Hã? Estacar o movimento. Cada folhinha dela. Eu sou arrogante. Tenho certeza que eu consigo fazer isso. Sério? Você tirar uma folhinha daqui? Você tem tanta certeza, tanta certeza que você nem se preocupa em olhar a dose direito. Tem muita folhinha, não é? Cusão, tá. Três dados? Três dados. Que legal essas folhinhas. Quantos sucessos tem que ter? Exato. Um. Eu vou achar essa pequenininha aqui, tudo já é. Conseguiu. Nossa, que vai cair. Bom. Ok, você vai lá e injeta na menina. A menina para de chorar e dorme. Pronto. E o cachorro te morde. Não. Não te morde. Ah. Ou vai morder? É. E Chapo, tá feio isso aí, hein? Tá, tá. Você dá uma olhada. Jeff, o carro está no controle de. Tá no cruise control. O que, que é o cruise control? Ele controla sozinho a velocidade. Eu escolho os dados de vida lá e vai sozinho. Ô Jeff, eu posso ganhar uma característica nova? Insensível? Depois de tudo isso que aconteceu, que eu fiz? Eu acho que vai poder sim. Acho que no final dessa sessão todos vocês vão ganhar uma característica. E você pode pôr insensível. Ah, eu vou pôr aqui, piloto de fuga. Põe aí, carreteira. Carreteira. Caminhoneira. Ó, aí vai ficar massa. Ô Chapo, passa isso aqui. Marido de não, aluguel, agora é chapa, característica nova. Chapa. Carregou o caminhão. Como é que chama aquilo? É água destilada. Que tem água destilada? É água buricada. Buricada, isso. É água oxigenada. É isso aí. Pra limpar a ferida. Limpar água oxigenada. Água destilada é pra você higienizar recipientes do laboratório. E água buricada é pra você pôr nos olhos quando tá irritadinho. Então eu dei pra ele ali. Sim. Aí, Jeff. Pega um comprimidinho meu. Metadinho pra mim? Toma aí. Não, não vou tomar isso aqui não. Essa dosagem aí você vai ficar bem. Não vou não, eu tô de boa. Toma aí, eu só tô passando aqui o negócio no braço. Pode tomar esse comprimido aí. Toma. Não vou tomar esse negócio aí não. Não era uma dosagem pra te derrubar. Eu preciso ser assim. Desacordado. Eu acho que é tá derrubando todo mundo. Onde fica a sua fazenda? Eu falei que era metade da distância daqui é Barra Bonita, então... Até Barra Bonita. Vê outros, vem. Google Maps. Vamos ver. É Google. Já também eles mudam o nome dela pra Ricardão. Ricardão. Marido de aluguel, caminhoneira. Falta mais o quê? Tira, atiradora. Já tenho tiro certeiro. Então, tem tiro certeiro. Só falta começar a catar as pessoas. Bocaina. Metade do caminho, Ariel? Faltaria coçadora de saco. Deixa eu ver então, a cidade. Tem que ser coçador de saco. Barriga de chão. Barriga de chão. Não quero não, obrigado. Metade do caminho vai ser aqui perto de Bocaina. Amor, quanto tempo que é a viagem? A viagem total até Barra... Não, peraí. Deve dar aqui, ó. Entre o Bocaina e... Dourado. Sua chácara fica em Dourado. Dourado. Aqui é Dourado, ó. Exatamente no meio do caminho. Exatamente no... Se cortar, vai no centro do estado. É de lanche aí, não pode cortar não. Logo depois de Santa Bárbara do Oeste. Não, mentira. Do Expresso do Sul. Tem do Norte? Deve ter, né? Que horror. Eu acho que não. Tem só Boa Esperança só. Então, você sabe onde vem? Boa Esperança do Oeste, do Oeste, não sei. Mascarpone. Porra, essa. É. Uma espécie de um queijo. É, é difícil, vai ser difícil achar isso, hein? É, então eu tive que fazer hoje lá e não deu muito certo. Tem uma... Eu acho. O maior trabalho. Tá fazendo tiramisu? Tá fazendo tiramisu? Não, não, eu fiz um creme de. Como que é o nome? Creme gostoso. Brulee. É um creme de Kinder Bueno. É, fiz um creme de Kinder Bueno. E o Rafael, uma época que o mascarpone usa pra fazer uma das receitas de tiramisu. O tiramisu do George Michael. Macarão. É que era pra bater macarão. O mascarpone com creme de leite. Achou? Pra ficar mais grossinho, sabe? Sim. Só que aí a gente não achou pra comprar, eu tive que fazer, entre aspas. Só que dá muito trabalho e não deu muito certo. Ele não ficou na consistência do mascarpone mesmo. Ficou um pouco mais molinho. Certo. Você deu lá na Delisa e no Basílico? Só em dois lugares. Só em dois mercados. Chifrinho, então você não, dois, não procurou, né? Não, procurou. Isso é uma merda. Ok. Finalmente estão na estrada. E aí, Jeff, como está a sua estrada? Sua fazenda fica perto do rio? Deu certo, tá bom. Não. Não? Pô, ficava pra dar consistência. Perto do rio não, fica perto do Barra Bonita. Tem uns rios lá que é muito bom. Fica na metade do caminho daqui pra Barra Bonita, mas fica perto de algum rio? É melhor não ter achado, porque tem uma consistência. Eu creio que usei leite ninho. Sempre tem rio perto de tudo. Tem água, mas é um riachinho. Não é rio não, porque rio tem pescador, não gosta de pescador. Não tem rio. Tem um rio Jacarepepira ali perto. Pequenininho? É sempre pequenininho. É um rio considerável. É o único curso d'água que tem ali. Ficou marotíssimo. Você coloca uma parte do 100%, manda pro normal, 100%. Ok. Bom. Quanto tempo na viagem, amor? Parece que deu ruim. Vocês viajam por cerca de... Como vocês vão viajar? Como assim? Dirigindo loucamente, devagarinho? Não. Cabeça pra fora, língua pra, de fora? Direção 60 por hora. Não, 60 não, louco. Mais rápido que isso, fica difícil de desviar do caminhão. Mais lento que isso, um zoom te alcança. Relaxa, filho. Que velocidade? 80? É. O limite da velocidade, então? Não, o limite ele é 100 naquela pista. Pra caminhão 80. Não, pra caminhão 90. Ah, caminhão, 90, na verdade. 90, certeza? 90. Ok. Eu vou relaxando. Nossa, mas quem que vai multar a gente? Relaxando? Relaxando como? Não, Jeff, eu tô ali. Você relaxa quando tá na estrada? Você ganha convicção quando você tá na estrada? Nossa, é uma delícia. É uma delícia. Ô, Verônica. Verônica. Pode falar no meu oi? Tudo bem. Diminua a velocidade muito rápido. Se aparecer algum zumbi ou alguma coisa no meio do caminho, você não vai ter como desviar. Mas quem disse que quer desviar? Tudo bem, você abre o caminho pra mim, então eu vou embora. Tá. É muito imperativo esse cachorro. Vocês viajam por cerca de uma hora. Pouco mais de uma hora vocês viajam. Uma bola. Uma só. Vocês viajam um pouco mais do que uma hora. Certo. Eu também posso, tô chapado. Mas todo mundo vai. É, eu acho que ali na estrada o pessoal acaba dando uma acalmada, ficando. Eu tenho meditação. Certo, você fica meditando ali enquanto ela tá dirigindo. Durante esse tempo pode recuperar uma bolinha também. Eu continuo dormindo. E eu fico rezando. Continua dormindo. Jeff. Fica rezando? Eu fico rezando. Recupera uma religioso. Bolinha. Sério, eu tomei compreensão. Você é um psicopata religioso. E recupera uma bolinha. É aquele cara que mata e fala, foi por Deus. Foi por Deus. Ah, não, não, não, não, não, senhor. Não, não, eu só fiz buraco e matou, fudeu. É, bem isso aí. Deus poderia ter escolhido deixar o bom, vivo, mas... Vocês viajam um pouco mais do que uma hora. Deus, até vocês mão. Avistarem o obelisco do centro do estado. Durante esse tempo todo, vocês vão encontrando diversos carros na estrada, tá? Em determinados trechos vocês encontram alguma aglomeração de veículos da qual vocês são obrigados a desviar pelo acostamento, reduzir a velocidade. Cuida com o radar aí. E aí vocês encontram alguns zumbis nesses trechos também, tá? Um pouco antes de vocês chegarem até o antes. É um pouco antes de vocês chegarem no obelisco, tá? No alto de uma colina, vocês avistam parado no acostamento um carro de polícia. Passa devagar? Pra não multar a gente, né, Jeff? Ok, pra não multar vocês. Tá porque bem. O zumbi ignora. Vocês vão passando devagarinho. Não, devagar. Porque rádio, essas coisas é bom ter. Jeff, certo. Devagarinho dela é tipo 45 no mínimo, 50 por hora. Tá, você tá passando. Joga um dado. Não sou aleatório? Não, joga uma percepção, na verdade. Todo mundo pode jogar. Menos o Juninho, que tá na Alemanha. Não, vou jogar uma percepção. Concentração ajuda. O chefe, o cara da gangue ajuda. Sempre atento às coisas por trás de tudo. Acho que tá bom que história é essa, acho que tá bom. Ok, dois sucessos aqui já. Três sucessos. Perfeito. Quatro sucessos. Caramba! Quatro sucessos e pode rebolar três dados. Ela teve seis sucessos. Seis sucessos. Seis sucessos. Tá. Caraca. Parece que a gente viu tudo. Então assim, ó. Ai, ai, ai. É que eu tinha um sucesso. Certo. Bom. Ele tá cuidando do ferimento, ela não percebe. Mas o restante de vocês consegue perceber. Conforme vocês vão passando devagarinho, vocês veem um policial rodoviário caído no chão do lado esquerdo do carro, caído de bruços, tá? E dentro do carro, no volante, um outro policial. Zumbi. A cabeça dele pra trás. Morto. Tá? E inerte. Parece sangue na parte de trás do carro. Muito sangue. Headshot. Aparentemente. Sim. Esse matou pra um segundo pelos zumbis? Hã? Esse matou pra um segundo pelos zumbis? Pode ser. Pode ser. Ou pra não virar um. Pode ser. O que vocês fazem? Vocês continuam? Eu falei com o Cananinho. Ô, pede pro cara do cutelo passar a faca nos caras e pegar o rádio. Vê se tem arma. A gente volta de manhã. Não, que volta de manhã é o caralho. A gente não vai parar aí agora. Parei o caminhão, vou lá e dou um tiro na cabeça do cara. Peguei as armas dos caras, a bala e peguei o rádio. Ela sabe que não dá pra tirar o rádio, tipo. Oh! Peguei o rádio. Não é assim, né? Parte ela acha que é toca-fita. É. Os antigos toca-fita. Você entrava e puxava assim na bandejinha. Não é assim que funciona o rádio da polícia. Você não consegue perceber nenhum rádio? Tem um rádio. Lá. Radião. Eu tenho um PY em casa, porra. Um deles tá com um walk-talk. Bom, Jeff, só pra constar. Eu tenho um PY em casa. Na frequência da polícia. Porque se tiver vindo alguma doença na minha casa, tem que despachar muita coisa que não podem pegar. Como é que é? Tem muita droga na minha casa que se os caras pegar dá bosta, né? Então eu deixo o rádio ali pronto, só pra tipo, opa, tão vindo aí. É certo na frequência? Tá. Tá, X no Google. Eu acho que tem que pegar o rádio e ir embora, e olha lá. Certo. Verônica para o caminhão. Vocês param o carro pra esperar ela? Robert. Ela não sabe chamar a minha fazenda. Eu paro na, um pouco mais pra antes do quarto da polícia. Fico esperando. Certo. E ali, Jeff, olhando em volta, assim, esperto. Separa. Que ideia. Desce do caminhão. O que é que você vai fazer lá agora? Vamos ver. Você levou munição extra? Eu devia ter na bolsa uma caixa de munição. Tá. É a bolsa de mulher aqui que é minha. Bolsa de mulher. Ok. Tá cheio de chave inglesa. Uma C4. Cheio de chave inglesa, corim de torneira. Mulher da vida, né? Serra de arco. No mínimo, um canivete, uma trena. Essas tá. Coisas sempre tem. Ok. Você desce, vai lá, recarrega a arma. Ela tem descarregado. Uhum. Chega no policial no chão, pss, na cabeça. Headshot, certeza. Okay. Se arrasta também. Queima a roupa. Cabeça explode. Explode. E cadê o carro? Dentro do carro. Cabeça dele explodida, tiro na boca. Tiro na boca. Peguei a arma do cara que tá no chão. Pegou a arma do cara que tá no chão. Tem bala. Pegou o cacetete tem dele. Tem cacetete, algema. Tem algema. Peguei tudo. Ele tá com walkie-talkie. Tá? Tá. Show. Jeff, despiu, cara. Eles estão com o quê? Eles estão com um revólver. Porque tem colete. Revólver ou pistola? Pistola. Os dois. Tem com colete? Pistola. Colete, os dois. Peguei. Pega munição reserva. Sempre anda com mais dois no magazine. Ó, oh, pistola, dois pentes cada um. Sempre é padrão. É. E lanterna, pega a lanterna, que a lanterna é desde a maroca. Desert. Pega aquele velcrinho que tem o nome dele assim, que é da hora. É. Peguei dos dois. Lanterna também. Vou ler se não tem nenhum zumbi ali perto. Ou vi se eu não ouço nada, nenhum arrastando essas coisas. Por causa do barulho do tiro. Depois de você pegar as coisas ou antes? Durante, né? Depois, né? Depois, né? Okay. É porque eu quero saber se dá tempo de eu tirar o rádio. Depois dá pra fazer uma engenharia a cada hora. Ou eu sou improvisador, né? Esse rádio não desmonta assim, né? Eu faço. Não, só você... Relaxa. Você nunca roubou um desse? Claro que não. Acontece. Mas se der tempo aí, eu vou lá tirar o rádio. Eu fiquei improvisando, não sei, né? Você desce pra ajudar ela, então? Desce pra ajudar ela? Só pra constar. O caminhão já tem um desse. Hã? O caminhão já tem um desse. Só pra constar. Quando seu carro. Se todo caminhão. Não sei, não. Todo caminhão tem rádio, Jeff. Não sei. Não, não é todo caminhão, não. Todo caminhão que pega estrada tem. Não é todo caminhão. Não sei, não. Eu acho que esse caminhão. É caminhoneiro. Eu pego muito com ele. Já peguei muita pista. Não é todo que tem. Eu vi carga pesada. Eles utilizam aquilo lá. Então, it's a trap, Bino. Você tá lá pegando a arma dele. Tá lá pegando o rádio. Eles utilizam lá. E dentro do carro lá pegando o rádio. E aí, quando de repente você tá lá. Vai dar aquele tranco assim pra arrancar o rádio. Uma mão cadavérica, gelada. Pega no seu tornozelo. Da onde que tá vindo essa mão? Do cara que eu atirei na cabeça? De fora. É do cara que eu atirei ou não? Não. Não? Debaixo do carro? Debaixo do carro. Pulei pra trás e vou dar uma cacetetada nesse cara. Vou dar o quê? Cacetetada. Cacetetada. Cacetetada. Vai pular pra trás? Vou. Tá, vai, joga sua força aí. Pra escapar das garras vis do zumbi. Tá roubando tempo. Opa, tirei um sucesso aqui. Um sucesso. Ai, vamos ver se você escapa das garras vis do zumbi. Vamos sim. Se ela escapar do zumbi ou não. Se ela escapar, o zumbi tem uma ação. Se ela não escapar, o zumbi tem uma ação. Espero que não seja me morder. Não, ele tá embaixo do carro. Aí depois dessa ação vocês podem perceber e agir. Ok. Passou, já ajudou esse sucesso. Passou. Mas eu quero ver quanto que eu vou ter, porque vai que dá pra fazer mais alguma coisa. Três sucessos. Não só pular pra trás. Vai que dá pra pular pra trás e atirar no cara. Com três sucessos ali. Tá. Atira nele. Eu acho melhor não, mas beleza. Por quê? Você acha que tem muito? Já catei o que eu quero, eu saio correndo, eu entro no caminho e vou embora. Você pula pra trás, atira na mão, a mão explode. Dá pra me bater com a seta só pra ele me soltar, sem me arranhar. Com três sucessos. Dá. Então beleza. Porque atirar na aí mão. Já não faço esse barulho. Então tá. Você dá uma porrada na mão assim, você sente os ossos partindo. Delícia. Com a pancada, assim, no pulso. Tá? A mão abre assim, fica meio parada, meio inerte. Tá? Ainda se mexendo ali. Toda desajeitada. E aí você vê rastejando pra fora do carro, assim, debaixo do carro. Um zumbi assim, a mão quebrada, assim, tentando pegar. Ele já rastejando pra dentro do carro, tentando alcançar você. E aí nisso vocês veem o zumbi rastejando pra dentro do carro, tentando pegar ela. Que mais vai sair? Saiu pro outro lado? É, né? Ok. Pelo mesmo lado é osso. Não sei, vai que, né? Você sai. Eu saio e no que eu tô saindo, tipo, jogo o corpo do cara em cima do zumbi que tá entrando. Empurra o policial pra cima do zumbi que tá entrando. Isso atrapalha ele, se atrapalha tudo ali, vai tentando passar por cima do policial. O que você faz? Voltar pro caminhão? Vou. Tá. Esperto. Quando você tá voltando pro caminhão, você olha pra trás, assim, pro meio do passo ali, do outro lado. Ali acho que não tem cerco, onde eles ficam, não tem. Então, quando você olha ali pro canavial. Você vê a cana assim baixando, tá? E saindo zumbis e caminhando na sua direção. Cambaleando na sua direção. Tem um caminhão correndo, liguei o caminhão. Deixei ligado o caminhão. Como assim, liguei o caminhão? É, eu deixei ligado, pra falar a verdade. Deixou o caminhão ligado. Você viu o diesel? Entrei no caminhão. Tá de graça, chegar no posto e roubar. É, o problema de você desligar é que depois você tem que ligar e esperar esquentar. Acho que eu não vou esperar esquentar. Ah, é um inferno desligar o caminhão. Sim. Entrei no caminhão, fechei a porta. Vambora. Falei com ele, ó, parece que mesmo aqui vai ter muito zumbi. 6 zumbis saem do meio do canavial. E vão indo na direção do caminhão. Conforme o caminhão vai saindo. Eles vão pulando assim no caminhão. Batendo. Alguns deles caem debaixo da própria roda do caminhão, daquele solavanco. Eu acelero, eu já vou do lado do caminhão, pra zumbis nem me ver. Não, daquelas coisas mesmo, de marca preta. Eu não posso te ver, você não tá num carro. Ah não, seu carro é prata. E outra coisa, na hora que eu faço isso, eu já paro e olho, ver se tem aquelas antenas no caminhão. Alguma antena grande no caminhão. Antenona no caminhão? Se tem antena grande, tem rádio. Eu não sei, joga aí pra ver se tem rádio no caminhão. Tem antena. Tem antena. Então você tem o rádio no caminhão. O pessoal ter quase morrido. Peguei a arma, parece que eu peguei a algema, peguei a cacetete. Não, você pegou munição. Duas armas, munição. Duas algemas, duas cacetetes. Exato. Dá uma nota aí no equipamento. E você pegou lá. Você pegou lá peçanha ou mais aí. Vou deixar. Ó, eu peguei os coletes ainda. Vou dar um colete pra senpai, vou vestir um. Vou dar uma arma pra ela. Você ficou sem pai. É, ela é mesmo, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Pegou o colete à prova de bala? Certo, vocês voltam, voltam pra estrada. Se o zumbi atirar, a gente morre. Seguem até o obelisco. Morder. Seguem até o obelisco que marca o centro do estado. Chegando ali, vocês viram pra esquerda, pegando a estradinha sentido que vai pra Dourado. Tá? Depois de mais uns 5 minutos que vocês estão na estrada, vocês pegam uma estradinha de terra para a direita, tá? Andam por mais uns 15 minutos nessa estradinha de terra e aí finalmente vocês avistam a sua chácara. Escreva como que é a fachada do local. A minha chácara não está muito grande porque eu não planto nada. A minha chácara, na verdade, o que é? É um local para me drogar com segurança. Então não tem muitos hectares. Tem muro em volta. Muro? Claro, porque... Portão? Portão. Portão fechado? E óbvio, portão eletrônico, né? Certo. É, dentro dele eu tenho um coletâneo aí de droguinhas pra recreativas, oxigênio... Cara, é drogado pra caramba. Cara, traficante praticamente. Mas eu não tenho muito, o que eu tenho mais mesmo é Vicodin. Vicodin ali eu tenho um estoque bom. Ah, a gente pegou um monte lá na fábrica. Tem piscina. Tem piscina. Tem piscina também? Sim, meu filho. Não deve estar utilizável, né? Porque ninguém limpa essa água faz tempo. Como não? O Rosé vem toda quinta-feira fazer isso. Ah, é? É? Ah, agora não vem mais. Eu sou médico, né? Porra, tem dinheiro pra essas coisas. Agora não vem mais mesmo. Aí você vai ver tá o Rosé lá na piscina. Na piscina. Não, porque hoje é sábado. Começou ontem, então. Começou na sexta. Olha só. Estão gastando seus marcadores e tudo. Acha? Eu quase não uso. Então dá aí a bolinha. Ok. Um marca-texto. Cadê? Você para diante do portão. Não. Farol alto. Que farol alto? Pra abrir o portão. Só assim? O meu em casa é assim. Sério? Sério, é bom pra caramba. Você coloca o aparelhinho dentro do farol, quando você dá o farol alto, ele alimenta. Aí você não precisa ficar trocando pilha com as porra lá. Ah, ok. Não, sério, meu carro tem isso. Eu preciso de desse em casa, então. É bom, cara, porque os outros você não tem que ficar tocando pilha, quebra botão. Sei não, você põe lá no farol, você dá um. Ele liga. Tranquilo. Certo. Para ali, dá a luz alta, o portão vai sumindo. Cara, ele vai pôr alguma coisa lá dentro, demora demais pra abrir já. Só o motor funciona. Apesar que não faz. Mas o portão não sobe. Jeff, agora. Sério? Já tomaram a mas agora, fazenda já! Não, agora não só. Não é portão de subir, é portão de correr, porque portão de subir tem que ter teto em cima, né? Aí é muro e o portão abre, né? Eu acho que é mais, seria mais. É de correr então? De correr. Tá bom, é, de correr. É de correr, você tem que ter um negócio em cima. Não precisa. Precisa. Mas o negócio em cima é um ferrinho assim, não é concreto, né? Não, mas você tem que pôr uma viga do mesmo jeito. Não, não precisa. É uma viga. Não precisa. É uma viga de qualquer. É uma viga que o pedreiro tem que fazer. Vai por mim. Mas é menor. Ignora a viga, tem um portão de correr. Não abre. O motor. E o portão não abre. José, filho da puta. Vamos bater com o caminhão, gente. Pô, eu acho que alguém destravou o motor. Essa aqui é a chave do cadeado que solta o braço do portão. Vai lá. O Ariel ganhou um minion lá. Cara, tá com cara forgado. Eu sou inútil. Desce do carro. vou lá no portão, bem no meio do portão. Tento fazer força pra... Oxi, pior que é gostoso. Você tirou do portão antes? Não, eu deixava do portão. Você deixava do portão? Eu deixava do cadeado do braço do portão. Cadeado do? Do braço do portão. Porque o portão, quando ele é motor, certo. Se, você, se o motor não abre e você tenta puxar, você não consegue. Assim, você tem que soltar o braço. Sim. E você tem que deixar um cadeado, porque senão entra qualquer filho da puta, tira e abre o portão. Então você deixa o cadeado. Mas depende, tem motor que não é só você tirar a travinha, você tem que ter uma chave e você destrava ele. Então, esta é chave. Essa chave. Eu dei uma você chave vai lá, destrava o negócio. Tem que entrar por dentro. E eu dei a chave do portão que o portão tinha um é, peraí, isso tem que ser por dentro, tem tá por certo. Dentro. Sim, ele mas dei a chave entrar... do portão também. Do social. Portãozinho pequeno. Tá, abre o portãozinho pequeno. Abre o portãozinho pequeno pra poder destravar lá dentro. Certo. Entra. Entro. Entrou. Primeiro dá uma olhada aqui que tem. Dou uma olhada. Em volta, vejo se não tem nada. Não tem movimento. Não tem nada o quê? Zumbis. Se não tem algo que se mova. Não tem zumbis. Tenente, você não quer. Então vou até o motorzinho, destravo o motorzinho, alço o motor. Aham. Pego e puxo o portão. Ok. Travou lá, puxa o portão, o portão abre. A gente entra. Você entra no banheiro, tá? O que, que tem na sua fazenda, assim, logo quando você entra de cara? É uma fazenda de, tipo assim, é veraneio pra gente ir. Então, assim, é. É grande, mas não é muito enorme. Jair. É um negócio que é uma chacarinha que você vai todo final de semana lá pra curtir. É, piscina, churrasqueira, okay. É, holofote de LED pra iluminar durante a noite. Okay. Então a primeira coisa que eu faço, vou na garagem, já vou na chave de água, ligo os LED. Ah, pra iluminar tá. A casa. Pra iluminar tudo, pra gente ser um foco de atenção, né? Não. Os caras vêm pelo barulho e pelo cheiro. A luz a gente consegue ver eles pelo menos. Isso é o que você acha. É, eu acho que eles enxergam ainda. Tá. Então quando ele abre o portão, você vai entrando, tá? Você já reconhece a sua casa, a sua piscina. A piscina fica na frente também, né? A piscina, ó, entrou, a piscina tá na direita junto com uma churrasqueira, junto com aquela salinha de praia. Atrás não tem coisa pra criança brincar, porque a criança não é bem-vinda aqui. Okay. Mas tem uma grande macieira pra gente deitar embaixo, sem ficar aquela sombra. Pode fazer a planta da sua chácara depois, tá? Tá. À esquerda tem uma casa de dois andares, uhum. Com varanda em todos os andares. Não é muito longa. Não é tá. Muito longa porque não precisa. E assim, a garagem? A garagem, aí já é uma garagem coberta pra quatro carros. Pra quatro carros? Você tem médicos, quatro pra... carros lá? Não. Não, tem, não tem só nenhum. Só tem um, né? Só tem o meu agora. Não, tem o seu carro lá. E, ah, o meu... seu Palio. Não, não tenho. Seu Palio cinza. Não, não tenho. Meu carro é um Sonata prata, velho. Tá, mas um Palio cinza tá parado lá. Do José? Ah, e tem... De quem? A minha RT1000 lá. De quem? Do José. Que José? José é o cara que me cuidava da piscina toda quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite não, à tarde. Não, ele não, tem um Palio cinza. De quem que é o Palio? Ele tem um Gol vermelho, esse cara aí. Quem que é o Palio? Você não sabe. Tem um Palio cinza lá. De quem que é o Palio cinza? Você não sabe. Okay. Você não reconhece o carro. Minha moto tá lá ainda? Minhas duas motos? Já ia. A R1000 e a de trilha? Estão. O Rosa tem moto, você sabe. Não sei, você tá querendo especificar demais essas motos aí. Cadê? Não, não, não, é que eu. Me dá bolinhas. O Rosa realmente tem uma moto mil cilindrada. Ok, você tem uma moto mil cilindrada lá. E a de trilhinha aí pra brincar. Oh, eu gosto tanto de bolinhas. Mas ficou muito estranho, moço. É. Você quer duas ainda? Adoro sagu. Tá, o Jeff. Placa do carro? Hã? Placa do carro? Whatever. Não, quero cidade. A cidade? Américo Brasiliense. Que amigo de Américo Brasiliense tá fazendo aí? A casa tava toda pagada. O que o cara de Araraquara tá fazendo ali? É meu, eu posso. A casa tava apagada? Tem duas luzes acesas. Uma na cozinha, uma no banheiro. O caminhão entra ali? Entra. Ele fez o portão do corpo pro caminhão conseguir entrar. E outra coisa, esse entra, vai arrebentando todo o gramado dele ali da frente. E aí vocês guardam o caminhão. Okay. Aí eu ele fecho. Fecha o portão. Fecha e trava. E trava de novo. Verônica, tem alguém na casa. Não, não sei que é o pelego que tá aí. Manda ali se entrar arrumando as tetas do cara aí. Parece que você vem. Provavelmente. Talvez. Jeff. Eu vou lá. Abriu o caminhão. Ligou as luzes. Boa noite. Você deu um berro? Antes disso, Jeff. Chego perto da, mais ou menos perto assim. As luzes começam a acender, você põe a cabeça lá pra fora. Boa noite. Jeff, eu... Boas noite. Resquício de sangue no chão em algum lugar aí? Não. Sem resquício de sangue. De sangue. De sangue. De sangue. Tá. Quando você abre, você saiu do caminhão, desceu? Ele guia as luzes. Desceu do caminhão, gritou boa noite. É. A porta da frente abre assim. Oh, boa noite. Vamos chegando, queridão, vamos chegando, vamos chegando. Você fala igualzinho, você tá tipo dando né? É igualzinho. Ah, Jeff. É ele que você vai falar aí? É. Vamos chegando, querido, vamos chegando. Vocês estão fugindo de zumbi também? Ah, é só chegar, só chegar. Tem bastante comida aqui, ó. Jeff, abri porta-mala. Te lembra alguma cena? Peguei a pistola, Jeff. Me lembra alguma cena? Você não tocando minhas drogas, né? Pensa nisso aqui como um vermelho, seu rosa aí. Não, não, irmão, não, não, queridão. Não toquei em droga nenhuma, não. Então vamos ver, eu vou tô entrando na casa. Eu nem curto essas paradas aí. Quem é você? Eu curto mais é um backzinho. Quem é você? Eu sou Jefferson. Tem quem tá aqui, quem tá aí com você? E você? Quem tá aí com você? Só minha namorada. Qual o nome dela? Minha mina. É só minha mina. Qual que é o nome dela? Por que você quer saber o nome da minha mina? Qual que é a cor do olho dela? Isso importa pra você? Você tá interessado? Você tá interessado na minha mina? Vamos com calma aqui. Olha, você namora ela e não estão roubando só minhas drogas, você sabe a cor do olho dela. Ah, para com isso. Eu conheço um amigo meu há 4 anos e não sei a cor do olho dele. Qual que é o seu problema? Você come seu amigo? Ah, você não tem que saber a cor do olho. Você sabe, ué. Vocês nunca fizeram isso? Ó, vocês não vão ficar brigando aqui, né? Vamos entrar todo mundo, tá tudo de boa. Eu não mexi nada na sua casa, não. Eu só comi uns bagulho aí. Minha mina tá lá no banheiro tomando banho. Umas melancia com farinha. Como você entrou na casa? É, pulei o muro. E como você abriu o portão? Eu sou engenheiro elétrico. Nossa! Sou engenheiro eletricista, pô. Você acha que eu não sei mexer num portãozinho desse? Elétrico. E como você abriu a porta da casa? Ah, isso é um segredo que a gente aprendeu aí. É que minha mina é boa na marotagem. Ok, Jeff, eu vou entrar direto pra ver pelo menos meu vai codinho. Vou ver como é que tá minhas drogas estão lá. Tá intacto, ele só entrou na cozinha mesmo. Eu tiro o pente, desengatilho. E tem uma melancia partida em cima do balcão ali. Tá? E um prato de farinha do lado. Tá. Eu desengatilho a arma, tiro a munição da. A munição do. Eu vi o Juninho. Tiro a munição da agulha. E depois de novo guardo a arma. Por isso que eu não lembrei. Pego o oxigênio. Que isso? Pronto, agora não fala mais sobre você. Que isso? Eu encontro aqui agora? Demorou. Vamos sentar aqui nesse sofazinho maroto que você tem aqui, ó. Mó bom esse sofá aqui, mó macio. Senta aí, irmão. Vamos conversar, queridão. Vou te falar tudo que você quer saber. Vocês estão vindo da onde? Você primeiro. Eu tô vindo de Bauru. E como você veio parar na minha chácara? Cara, fugindo dessa zumbizada aí. Você tá aqui essa desde quando? Essa zumbizada louca, parece que nós vamos ter passado. Que hora você chegou aqui? Ah, faz umas 2 horas mais ou menos. Entrou. Sim. Com certeza você vai mandar pra eles. Dizendo que você já sabia o que tinha acontecido com eles. Pega a arma que tiver, traz eles na mesa. Pedindo reforço. Vamos dar uma olhada nelas, vamos organizar a munição. Tá. Depois de uns 5 minutos mais ou menos. Limpar elas. Você tem a resposta. Negativo, tenente capitão. A situação está precária. Informe sua posição. Vamos tentar enviar uma equipe de extração o mais breve possível. Ele responde para você imediatamente. Perdemos muitas unidades. Verônica não, o Priminha, faz o seguinte. Priminha, ela tá sem o celular. Você tá falando com seus boys lá do Deserto? Pergunta como é que tá a base naval ali de Barra Bonita. Que base naval de Barra Bonita? A base da... É naval. Marinha naval, de Barra Bonita. Sim, naval. Tá, pergunto isso. Perderam muitas unidades. É situação de guerra. Estamos traçando uma estratégia. Base naval de Barra Bonita está isolada, está ilhada. Estamos tentando contato com eles. Fala pra eles que o melhor ponto de extração de tirar você daqui é por lá. Fala que a gente tá meio caminho daquela base. Mas esses caras tão afim de tirar você. Não dá essa coisa boa. Tem alguma coisa. Ou tu tem alguma coisa que eles querem muito, né? Porque os caras tá fazendo isso. Sério. Pode ser. Fala não. Assim, ó. Só você escalando que tá comigo for junto. Vê o que eles fazem. Ah, que sem vergonha. Agora eu quero ver. Não, mas depois eu pergunto. Só pra ver qual é desses caras. Vai que eu me salve vocês, não. Não vou falar, não. Pode ser. Eu falo isso daí que ele falou. De que o melhor seria lá na base da Ele responde pra você. Ele responde pra você. Entendido. Vamos encaminhar uma equipe de extração o mais breve possível. Ô, Capitão América. Quando chegarem até lá, comunicaricaremos. Capitão Tente América. Se manter em segurança e chegar América até lá. Boa sorte. Anix. Essa arma, essa lanterna, esse binóculo. Tem uma escada do lado da casa. Sobe no caminhão e fica olhando o perímetro. Você viu? Eu falei pra vocês. Eu nunca vi um médico que não faz porra nenhuma, velho. Eu só mando os outros fazer. O House é assim. Cara. Mas o rosto é mais inteligente, né? Agora você foi trollado. Só que o pior, eu tava no centro acadêmico. A minha função é fazer isso, delegar funções. Eu faço porra nenhuma. Eu só mando os fazer outras coisas. Por isso eu tô ficando bom, tá vendo? Ficando bom nisso. E então a gente colocou o cara e tá em cima do caminhão, porque tem uma visão. Quem que tá em cima do caminhão? O Tony Ramos. Não, o Tony Ramos é o. Nossa. O. Como é que chama? O personagem da Nyx. Ah, tá. O Tony Ramos. Quanto tempo a gente tá de barra bonita? Meia hora. Uma meia hora mais ou menos. Depende da velocidade que vocês forem. Ah. Foi bem devagarinho, um pouquinho mais. É. Ou então, melhor ainda, acho que você subir no telhado da casa fica mais alto. Com certeza, né? Então, só que o telhado da casa, será que segura? Né? É novo. Segura o quê? Segura e não vai cair. Tipo, o telhado é o personagem do Onix, não é o Onix que vai subir no telhado. Claro então, que o telhado vai aguentar. Então, Jeff, falei pra eu subir. Pra ele ficar lá em cima. Vocês acham melhor apagar as luzes? Eu acho. Bem melhor. Então, vou lá? Não, demorou. Pode deixar acesa aí, não. Vou fazer uma rave aqui já. Vou ficar Jeff, todo mundo muito louco. Apaguei as luzinhas. E aí, então, o Onix tá lá em cima. Eu vou falar, puxa, você interpretou ele que nem retardado. Ele tá com binóculo lá em cima. Ele vai ouvir. Esse tema fazer em bloco tão diferente. Ele vai ouvir. Pera lá, estamos em fevereiro. Totalmente imperativo. Pior que eu, quase. Eu não sei, eu não pensei. Me diga você, Jeff. Em volta da minha chácara, minha fazendinha aí, o que que tem? Mais fazendas. Mas é fazendas pequenas ou é fazenda de grandes produtores? As fazendas do Maluf. Fazendas de grandes produtores. Eles plantam o quê? E o pesque pague dos padres. Eles plantam o quê? Se não me engano, é milho e soja, eu acho que tem. Não, seca, soja né? Não. Que época seca? Fevereiro? Fevereiro é seco, não é? Você tá louco? Já ouviu falar de águas de março, verão? Mas março é chuva, fevereiro. Monções? Verônica, e se a gente der uma queimadinha assim de leve nas plantações em volta, pra gente poder ver. Não podem, tá seco! A gente pode ver eles vindo. Não é época de seca. E a gente pode chamar isso, época de seca. Pode morrer seca queimado. Que a gente tá passando em outubro. Cara, tá louco, novembro, época de seca. Então tem. Bom. Antes disso, não é época de seca. Porque ele quer chamar a atenção pra ele. Eu consegui ver o zumbi chegando de longe. Depois que vocês apagam a todas as luzes. Quiser, eu te dou uma enxada. Vai lá então. Eu sou humano. Depois que vocês apagam tem as mão, luzes. Tem mão. O cansaço se abate sobre vocês. E aí, naquele local que vocês estão em relativa segurança, vocês sentem que é um momento bom pra vocês descansarem. E recuperar. Eu vou aproveitar e vou dormir então. Eu estou. A gente tira elas do caminhão. Jeff, põe na caminhada de visita. Eu estou na banheira. Drogado, cheio de drogas no meio corpo e tomando uísque. Você vai morrer. Relaxando ali. Aproveitar essa situação. Porque. Vai, começa, qual começa vai ser a. Vai do lado da coisa ali agora, vai? Tá, joga um teste pra resistir às drogas e ao sono. Não, eu vou dormir na banheira, bêbado e drogado. Essa é a ideia. Você vai dormir bêbado e drogado. É, com os braços assim. Mas você tá lá relaxando primeiro. Joga um teste pra resistir ao efeito da bebida, das drogas e do cansaço. A gente recupera. Cara, essa. Joga em todos vocês um teste pra resistir ao cansaço. Tipo, a gente começou a relaxar, tá tocando tchau. Uma música mais tranquilinha, relaxando. É. Quanto você precisa, Jeff? A quantidade de sucessos que vocês conseguirem, a quantidade de horas que vocês conseguirem ficar acordado. Eu tenho insônia. Recuperando convicção. 2 horas. 2 horas, recupera 2 de convicção. Então você ficou 2 horas acordado lá, relaxando, pensando na vida, no mundo que se acabou, antes de você adormecer. Eu... 2 horas também. Ah, Jeff, não vou ser cuzão. Eu não vou dormir na banheira, que se alguém mais quiser usar, quando tiver quase caindo... É sua casa. Foda-se. Verdade, foda-se. Você não tem essa de... Não, de quê? Pra não, pra não dormir. Por que você desenhou uma cannabis na sua ficha de personagem? Por que você não desenhou uma florzinha? Um My Little Pony. Como toda menininha normal faz. Jeff, é uma florzinha. Não é, é uma folha. É uma florzinha de canal. Qual é o problema de vocês? Tu desenha o que tu gosta, desse é o que eu gosto. Ah, tudo bem. Se eu gosto. Você não desenha piroca? Eu não sei fazer, isso é uma bosta. Não, ficou legal. Não, por isso que eu não resisti ao sono, dormi. Não, ficou legal. O laço ficou todo torto. Procurei aqui, procurei. Aquele beija-flor embaixo ali ficou estranho, mas a flor em cima ficou da hora. Eu quero... Jeff, eu vou recuperar 1 ponto de convicção aqui. Não vou gastar. 2, né? Vou ficar 1 hora menos na banheira. Ah, 1 hora menos. E eu vou ver como é que a criança tá. Tirar ela do carro, cuidar dela. Vai pegando cada vez mais. A criança tá dormindo, dopada. Não precisa fazer nada. Eu quero ver se como é que ela tá, o corpo dela, se tá ferida. Sem ferimentos. Sem ferimentos? Mãe, eu tenho 4 sucessos. Você ficou 4 horas acordada? Não. Então você fica quanto você quiser e dorme. Eu ponho ela numa caminha, Jeff, tranquilo. Uhum. Põe o cachorrinho do lado com ela, faço carinho. Não precisa gastar a sua hora de relaxamento e convicção pra isso, não. Porque você não pode esquecer de nadar. Você tá angariando coisas no caminho. Isso, ok. E aí então vocês finalmente conseguem adormecer. Juninho. Melhor, Black, você acorda meia da noite. Não, você vai acordar só de manhãzinha. Num sonho maravilhoso. Recupera 2 de convicção pela ideia da bomba no muro lá. Um brindezinho, um bônusinho. E a gente não recupera? Não, só ele. Mas tem que dizer, gastou quanto de convicção? Tem 2 gastos ali. Eu não tenho nenhum. É que não, Ariel. Como é que é o nome do negócio lá? Recordinho. Não, o Mablé, o que que é lá? É o que o Juninho falou hoje. É, eu não sei o que é, mas eu quero. É, Micarlo, Micarlo, sei lá. Micarlo Rain. Eu não sei o que é, mas eu quero. Tá, vocês têm. Vocês têm uma noite tranquila. Assim que acordo... Ô Chapolin, dá uma olhada naquele portão, cara. Você tem cara de quem entende das coisas. Quero ver porque o portão não abriu. Porque o Jeff fez caquinha lá pra desligar. Não, eu chamo, falo pro engenheiro. Ele desligou o fio. É, boa ideia. Ele desligou o fio. Provavelmente deve ter cortado. É só o que ele precisa. Desligou o fio não, mas ele foi lá e desativou o mecanismo do motor. Fih, é só você desligar o fio ou eu tiro o imã dele. Não, não, fez barulho. Acabou o problema. Tira o ímã, ele vai rodar, mas não vai dar contato pro portão. Nossa, como que ele tirou o ímã? É só você desbloquear. Ele é engenheiro eletricista. É só tirar a tampa. É tipo você desmontar o contato. Como você desmonta o contato? Você abre. Sem zoar. Até o meu portão antigo que o novo não dá. Até o portão antigo trancava a caixa. Eu colocava um cadeado na caixa do motor. É plástico. Mas tem que quebrar, né? Easy mode também. Como se fosse difícil quebrar um plástico. É? Cusão do caralho. Só não meteu o pé. É. Já era. Ele vai estar com uma chave, provavelmente. Coloca a chave, dá uma batida. Cara, abriu. Então, consertar o portão, porque se não precisa sair, é legal ele abrir. Ele abre, é tranquilo. Não, não abre. É só voltar de volta. É só voltar de volta. Então, certo. Vocês acordam de manhã, na manhã seguinte. Podem anotar todos vocês. Vocês acordam também. Podem anotar todos vocês a condição descansados. Eu continuo confiante, né? Não. E esses 11 escolhidos? Pô, deu tudo certo até agora. Continua. Mais alguma condição que se aplica a vocês foi depois que vocês chegaram no lugar? Estado de choque, sim. Eu tô abalada também. Jeff, eu diria que eu estou em êxtase, né? Tipo, não sei se é a melhor palavra, mas eu tô num outro mundo quase que literalmente, né? Tá quase no Nirvana. É, todo mundo quase no Nirvana, né? Depois desse tempo todo poder relaxar, tomar banho. Põe aí, relaxadão. Relaxado. Relaxado às vezes não é bom. Às vezes não. Exato. Tira prontidão isso. Paranoica é o melhor. Se atira em qualquer coisa. Né? Até no que não deve. Tá. Tá. O rapaz tá com vocês. Ele com a mina dele. Explica que eles estavam voltando de Bauru, da faculdade. E aí viram o que aconteceu lá. Pô, mas Bauru tá tendo aula? Tá, tá ligado. É, então, sempre tá com greve aqui no sempre, lugar. É, sempre com greve, né? Não. Então, por causa da greve, as aulas se estenderam até fevereiro. Fevereiro. Que é o que vai acontecer na minha faculdade. Termina dia 12 de fevereiro. 2016 também. E tá, tavam voltando de Bauru. Viram confusão na pista, tudo, aí desviaram. Falaram, vamos invadir a casa do normal. Aí pegaram a estradinha de terra, seguiram a estradinha de terra pra se afastar da pista onde tava tumulto. E aí chegaram nessa chácara, ele pulou o muro, violou a caixinha do motor, abriu e eles se refugiaram lá. Então com vocês agora. Porque tinha um zumbi lá. Então, mas não era o exército? É, o exército. O exército também era zumbi. Essa conversa é um café da manhã, né? É. Jeff, não era fora do padrão. O exército também era zumbi. Ô, Verônica. Oi. Você é que tem a cara menos feia da gente, assim, menos assustadora. Você não quer acordar aquela criança pra ser a psicóloga, deixar ela calminha? Querer eu não quero, né? Mas não é sua profissão? Minha profissão é psicóloga, não é lidar com crianças. Eu não sou da parte infantil. Mas deixa ela calma. Você é psicóloga, não é um empregado. Fala a verdade, eu vou ter uma sessão com a Blair agora pra falar a verdade. E aquela criança? Aquela criança. Criança? A gente catou uma criança no meio do caminho. Por quê? Ah, porque os zumbis estavam querendo comer ela, mas a gente não deixou. Vocês acham que você ficar colocando gente aqui no nosso lado pra gente cuidar vai adiantar? Se faltar comida, eu só sou eu, hein, gente. Se faltar comida, a gente mata mais um. Igual a gente mata a criança. Também. Ok. Mas a minha mãe tá viva, tá de boa. Ela consegue se virar sozinha, uma criança não. Consegue sim. Eu quero ver quando você precisar limpar a bunda dela. Eu não vou limpar a bunda dela. Exato. Por que você salvou ela então? Não foi o sol, foi o Chapo. Ô Blair, vem aqui comigo um pouquinho. Por que a gente vai falar com a criança? Que dor não, de cabeça. Eu não vou falar com a criança. Quem que é que tá falando? Que dor de cabeça. Blair, minha filha, onde a gente tá? Ah, é minha mãe. Dor de cabeça? O que tá na fazenda, mãe? Toma isso aqui, ó. Que fazenda? Sou médico. Ah, obrigado, doutor. Que fazenda? Engole, põe na boca e engole. Não tá com os remédios dele, não, mãe. Põe na boca e engole. Eu vou pegar um copo d'água. Tá aqui. Obrigada. É remédio pra dor de cabeça. Eu tiro, eu tiro. Jeff, é remédio pra dor de cabeça. Remédio da mão dela. Toma um remédio da mão não, dela? Não, eu tiro. Para de escutar esse ridículo. Tome que vai melhorar a dor de cabeça. O que tá acontecendo? A gente tá numa fazenda, tá a caminho de... Tá a caminho de onde? A gente tá a caminho... Barra Bonita. Barra Bonita. Você tá a caminho de Barra Bonita, mãe. O que a gente vai fazer em Barra Bonita? A gente precisa pegar o barco e sair daqui. É, pra gente sair do continente, teoricamente. Cadê sua avó, filha? O exército tá dando conta. A vovó não aguentou, mãe. Ela não conseguiu a cirurgia. Não deu tempo. Toma esse remédio de cabeça. Ela põe a moça na cabeça. Não, tomou. Ela pegou na mão dela. Minha mãe... Não, não pode ser. Você tá mentindo. Pode não, ela não aguentou. Você sabia que ela não ia aguentar. Né? Toma que vai melhorando de como cabeça. Como não ia aguentar? Ela é irlandesa. Como que ela ia aguentar? Eu levanto, vou até do lado dela. Eu abraço ela e vou indo. Dá uma meio com minha caminhada. Ela vai indo com você calma. Chorando. É, dá uma acalmada. Dá, por favor, desespero. A pra ela? Vou, pelo amor de Deus. Hoje vamos fazer uma sessão de psicóloga com as duas pra melhorar a motivação delas. Ah, joga um teste. Quem sabe, né? É, olha, eu tinha perguntado. Eu de deprimida posso colocar pessimista? Tirar o deprimida e colocar pessimista? Melhor porque deprimida eu não tô mais, mas tô pessimista pra caralho. Amor, posso pegar um dado mais pra eu estar descansado não, agora? Eu pessimista tá no momento, eu só me sentindo pessimista. Depois com certeza. Alice, você não vai deitar uma criança? Não. Uma criança tá com um cara de mãe? Três sucessos. Três sucessos. É uma cara mais bonita que a minha, eu vou assustar ela. Que condição negativa você tá aí, Blair? Eu tinha pessimista. O choque, eu acordei mais tranquilo. Foi o coisa lá, deprimido. Ok. Ok. Aí ficou só o pessimista, ou ela curou o pessimista também? Com três sucessos? É que você falou pra eu trocar o pessimista pelo deprimido. Pode tirar o pessimista também. Nossa, quem dera que fosse assim. É que eu conheço ela faz anos. Aquela amizade. Ela curou o pessimismo. Ela curou o pessimismo. É ótimo, curou, curou o pessimismo dela. Alegria. Sucesso. Bom, você vai lá fora com a sua mãe. E aí a Verônica vai conversando com você, tudo, né, explicando o que aconteceu, dizendo que vocês tiveram sucesso, que vocês triunfaram onde o próprio exército falhou. Tá, isso vai deixando você um pouco menos pessimista. Vai te dando um pouco mais de ânimo e de esperança. Ela entrega um CDzinho pra você, você olha pro CD e pergunta pra ela, o que, que é isso que você me deu? Ela responde pra você, esperança. Nossa, não entendeu. Era. Ah, tá. Ela te dá um pouco mais, ela te dá um pouco mais de esperança. Sim. Bom, qual vai ser o plano de vocês a partir de agora? Porque é uma rebelião. Bom, eu acho que como a gente acabou de dar merda, toda merda esperar umas, mais umas 24 horas pra calmar um pouco e depois ir pra base. É primeiro levantar e falar que é criança depois, né? Falar que é criancinha? Eu ainda não entendi. Vocês falam pra... É porque a gente ainda é um mono, né, mono? Tem uma criança pra jogar pros zumbis, caso precise. Nossa, que horror, vocês me dão medo. Michel, quando você começar eu não vou salvar você. E agora quer cuidar daqui, olha. Deixa ele jogar a criança na minha, não foi o que eu peguei? Então não é se, é quando. Porque vai acontecer. Quando começar, você eu vou deixar morrer. Como é que é? Não, a gente tem uma criança pra jogar pra um zumbis. Quando começar é quando. Porque vai acontecer, não é se, é quando. Eu vou deixar você morrer, você eu não vou ir lá buscar pra salvar. Você é aquela mão peluda do mestre que não vai salvar o jogador. Exato. É a famosa mão que desce do céu e esmaga o personagem. A menininha tem mais ou menos quantos anos? A menininha? Uns 8 anos. Crescer já na guerra. Crescer já na guerra. Qual seria a mãe cuidar da criança lá, Jeff? Pra ela dar uma alegrada, ela brincar com a criança, com o cachorro, tentar dar uma esquecida da avó, sabe? Ok. Tudo bem, sua mãe fica lá então conversando com a menininha então. Que tal vocês pegarem uma piscininha? Melhor, alguém que já teve um filho conversar com uma criança. Bem melhor. Né? Não, sério, tem uma piscina, deixa eles nadar. Não vai dar uma nada. Eu só gosto de nadar. Espero que vocês vão nadar nessa situação. A criança sim, né? Claro que não, quero ver, mano. Por que não? Deixa a criança brincar. Serão, a criança acabou de perder os pais, mano. Você acha realmente que ela quer brincar? Parece que alguém faltou. Parece que ela tem até uma herança, né? Parece que a medicina tá fazendo falta. Hein? Ô mocinho, parece que seu cutelo pra mim dar nele, por favor. A mão dele foi mordida. A gente já tem duas. É o manco. É o manco, dá pra não largar pra trás. É estilo do Walking Dead mesmo, com o cara dá um tiro na perna do outro e fala desculpa. E sai. Ok. Ué, a gente vai colher uns milho ali na fazenda do lado. Tem uns milho do Maluf? É. Tem milho ali, milharal ali em volta. É, a gente vai pegar uns milho ali, ver se provavelmente deve ter plantação de cana. Ele também a gente pega umas canas que é gostoso. A gente faz uma garapa. É, pega umas canas que é gostoso. Não, a gente faz uma garapa de porque dá uma energia. Uma injeção de açúcar absurda. Exato. É, vocês vão ficar assim, imperativo, né? É. Não, vocês vão dormir. Porra. Só o seu canango lá dormiu. Não, você torna com esse gênero um monte de açúcar. Você torna, você toma muito. Não vai tomar um litro cada um, né? Ah, tá. Deixa eu contar essa história rapidinho. Depois, depois. Ele dura quanto tempo depois que você moe a cana lá, a garapa? Dura quanto tempo, será? Como assim? Na geladeira? Sem estragar? É. Algumas horas. Não, não é algumas horas, não. Um dia, 24 horas. Você sabe a quantidade de coliformes fecais que tem no caldo de cana? Então, calor. Jeff, ninguém vai cagar na cana, ele vai só comer. A gente congela. Não, mesmo assim, ele tem tanto coliforme fecal quanto uma privada e banheiro público. De onde tá vendo esses coliformes se ainda tá com... Não tendo tanto quanto um... Gente, de lavar louça, porque é louça. É, vamos fazer assim, ó. A gente pega uma hora e tem uma geladeira igual a minha. A gente põe ela no menos 23 graus e congela lá em uma hora. Cara, mas tem uma câmera fria aqui. Praticamente. Sério que ela cai a 23 graus? Menos 23. Sim. Você pôs um termômetro lá dentro? Não, tem um termômetro na porta. Mas você pôs um termômetro lá dentro? Não. Eu não conheço. Parece que eu não tenho um termômetro. Pra colocar em qualquer lugar assim que é a base. Mas eu não eu tenho nem. É menos 23 Kelvin a temperatura lá dentro. Me digo. Caramba, rompeu o Zé. Eu coloquei aqui, ó. O jogo de espada só pra saber afiar as coisas. Sério. Ô, louco, bicho. Ô, Jeff, menos eu vou no meu quartinho ali com a rádio e vou começar a procurar em todas as frequências. Ver se eu acho alguma. Alguém falando. Deixa no mesa aí. Como é que é? Não entendi, Ariel. Eu tô procurando no rádio todas as frequências, ver se. Se tem alguém falando alguma coisa em qualquer frequência. Ver se tem sinal de vida. Certo. Se. Ou vai dar uma mexida nos motor do caminhão, dar uma relaxada lá, mexendo com coisa que eu gosto, né? Ok. Assim. E enquanto eu mexo no motor, deixar ele topzinho pra continuar viajando, eu vou ver se tem alguma coisa também pra colocar na frente, fazer de barricada, se for passar por cima, não dar zica no motor. Eu vou ajudar ela ali pra fazer um negocinho, pessoa boa de dar uma equipada lá. Tá. O que tem na sua fazenda que dá pra usar de bigode no, na frente a do caminhão? Porta. Usa a porta, arranca a porta, a gente vai embora mesmo. Tá as duas moças lá arrancando sua porta da cozinha do fundo. Não, tô pensando aqui. A gente arranca do quarto, vai. É, não vai arrancar a porta de frente. Não é uma propriedade rural, é uma propriedade produtora, né? É, todo vizinho pode ter qualquer coisa. Se vocês forem aqui no plantação do Maluf, vocês pegam aquelas fichas de colheitadeira e tem até já os grãos. Sim, essa dá pra pegar isso lá. Eles vão querer pegar. Só que é pesado. É pesado, mas que a gente vai trazer, mano. E talvez nosso caminhão dá mais devagar. E pra gente trazer a colheitadeira pra cá, fazendo. Vamos ser bem sinceros, se vocês colocarem uma porta de madeira e colocar nada, é a mesma merda. Não, a gente cata os arames daí, dá um enrolado. É, a gente vai fazer um serviço bem feito. O médico. Faz o seu trabalho, que é cuidar das vidas humanas, que a gente faz um. Deixa que a nossa gambiarra aqui, a gente é pro nisso. Quando o corpo humano que você for mexer tiver dentro de uma carapaça de caminhão, você volta pra falar conosco. Quando quebrar esse motor, você me chama. É, só pra eu falar, eu avisei. Você me chama, porque eu assisti. Vou pegar o sabre dela, vou pegar o cutelo dele e vou afiar os três. O meu sabre, o cutelo. Uma coisa de mola lá na cozinha. Afiar. Você entendeu o quê? Eu entendi enfiar. Eu também, a primeira vez que a Ariane enfiar falou. Enfiar onde? Enfiar meu sabre? Vou, depois que eu procurei as frequências, eu vou amolar tudo, deixar cortar a garrafa d'água assim. Certo. Deixar tudo. Tem machado não, seu negócio? Tem. Tá tudo na mão. Ó, machadinha lá. Vamos rolar machado aí também. Eles vão passar mais 24 horas aí. Eu acho aguardando. Que é melhor a gente dar uma. A gente vai ficar até um dia tranquilo, mais ou menos, né? Uhum. Preparando pra quando a gente sair dali mais tranquilo. Fazer o seguinte também, Jeff: catar alguma coisa que dê pra colocar na frente das rodas, assim, sabe? Pra não deixar ela exposta, caso passe por cima do zumbi e osso pega, alguma coisa assim, pra não deixar exposto. Uhum. É, fazer um serviço da hora. Ok. Com as coisas que vocês têm ali, vocês não vão sair pras fazendas próximas, né? Ah, eu acho que dá pra gente sair na cautela. Dá. Quem tá lá em cima com um binóculo, não consegue ver? Vem, dá uma olhada e volta se é alguma coisa interessante. Tem alguém lá em cima, olhado, porque a pessoa que tá lá em cima dá um 360 com o binóculo, né? Tem alguma coisa interessante na redondeza? Eu fui uma vez só. É o som do caramba que tá chegando. Nas fazendas próximas, dá pra ver umas propriedades. Ó, agora ali. Dá pra ver longe um barracão. Ah, opa, quase esqueci. Nesse barracão deve ter ferramentas e pra metade assim, pra fora desse barracão, dá pra ver uma colheitadeira grande. Tem uma coisa que eu esqueci que eu falei que tinha no meu. Quando a gente falou que é vinho. Tem arma e tem um barquinho, lembra? Eu falei que era uma lanchinha pequena. Sim. Tem uma lanchinha pequena. Uma lancha pra andar na milharal. Você falou que é longe do rio. Não, porque o rio é em Barra Bonita. Tem um rio enorme lá. Tá, ok. Bom, eu sou uma pessoa precavida? Não. Tá marcado aí? Não. Então. Mano, se sou eu, nem sou precavida. Não, porque assim, tem que ser muito bem precavida. Porque tô falando, tipo, ter um outro trailer pra barco. Isso aí é idiotice. Não, sabe por quê? Porque poderia transformar isso em proteção do caminhão. Não, mas ninguém tem duas carretinhas de barco pra ser, por ser precavido. Isso aí não é ser precavido, isso aí é gastar dinheiro. E se vocês quiserem lá, tem uma moto de trilha aí. Isso é muito barulho, moto de trilha. Mas vocês vão e voltam rápido. Vamos fazer o seguinte? Pegar a colheitadeira lá vai fazer muito barulho. Vai. Aí a gente vai fazer o possível aqui sem chamar atenção. É muito longe. A gente tem meia hora de viagem até onde a gente quer. Não precisa de algo tão resistente. A não ser que o que a gente faça seja muito tamanho de carro. Deixa eu ver. Coisa de uns 500, 600 metros onde vocês estão. 500, 600 metros? Cara, vou catar o bike dele ali e vamos. É de boa, né? É. Seguinte. Próxima vez que a gente vem em São Paulo andando e eu falar, não, o ponto do. A estação do metrô é só uns 500 metros pra lá. Se você reclamar, vai não, tomar uma sardinhada. Se for os primeiros 500 metros, vai ser baixo. Mas se for depois de 3 km, aí. É. Não, porque é tranquilo. Tipo, se pegar uma bicicleta na parte rural, é tranquilo. Sim. Mas tem bicicleta, né? Fazendo. A bicicleta também fudendo, né? Mas é o seguinte, ó. Um manco vai ter bicicleta. Um manco vai ter bicicleta. Você não vai sozinho pra lá, no resumo, né? Mas porque eu vou ter. Também. Moto não precisa pedalar porra nenhuma, as motos precisam. Dá marcha, né, parça? Feia. Não, dá pra adaptar. Mas minha moto é adaptada. Você é manco de mentira e você adaptou a moto. É o seguinte, ó. Manco de mentira, como assim? Você vai ficar manco de tanto você fingir que é manco. Não, eu sou manco de verdade. Você não é manco de verdade. Eu sou, tá na minha ficha. É sério. Tá escrito aqui, é sério. Ele é manco, ele é deficiente, ele tem vaga preferencial dentro dessa seguinte, casa. Ó, quem vai lá nesse barracão? Eu vou. Leva uma lanterna. Se precisar... Se precisar, você manda um sinal de luz, o pessoal que tá aqui em cima avisa e alguém já fica pronto na moto e chega em 2 minutos lá. Como assim manda um sinal de luz? Porque se... Tá de manhã. Mesmo de manhã você consegue ver o sinal de luz. Aí manda a pessoa que tá ali em cima ficar olhando. Ah, manda na cara do cidadão que tá observando, não pra cima. Não, pra pessoa que tá. A pessoa vai estar lá com o binóculo e viu. Merda, eu achei estranho, manda um sinal de luz. Primeiro, a luz não vai fazer um flash igual a gente vê no desenho animado. Né? Segundo, tá de dia. Tá, o que ele tá falando, né? Só chamando o Batman. Ok. Quem que vai? A gente vai com o carro dele que é silencioso. Por caso, já que não tem bicicleta nesse negócio. Não, vai a pé, qualquer coisa, alguém vai com a moto, porque é muito, muito relaxa, vamos andando, eu e você lá, um tá cortando pro outro, é nóis. Andando. E quem fica? Fica o Cutelo, fica o Cutelo que tá aqui, ó, o Cutelo fica já na moto, moto desligada pra não fazer barulho, que se der merda, ele já pega a moto e chega lá em 2 minutos. Certo. Então tem aí o plano B de resgate. É, okay. Cutelo, leva seu Cutelo, ó, afiadinho, seu ó, telefone, sua fio mama. De cabelo, Jeff, ó. Ah, tá bom. Tá. E qualquer coisa, toma essa arma aqui também. Cortar o fio do cabelo assim, tá fácil. Não, soltei e cortou assim. Desenho. Beleza. Então é o Cutelo na moto, com uma arma e com o cutelão dele pra emergências. E quem que vai na missão barracão? Eu e Arthur. Só vocês dois, duas. Ok. Vocês vão pra lá. Quais são as possíveis coisas que tem lá? Tem uma colheitadeira aqui, ó. Isso dá pra ver, né? E pode ser que tenha ferramentas lá, mais veículos rurais também. Jeff, na minha casa tem um rifle de chumbinho. Chumbinho? Tem um rifle de chumbinho. Arma de real tem uma 12. Que é pra parar bandido, acho que é melhor. É, normal. Eu vou tentar adaptar. Vou tirar a mira do rifle de chumbinho. Pra tentar colocar alguma arma de cano que a gente tem. Que eu acho que a gente não tem nenhuma. Né? Tem alguma de cano? Mas... A que tinha perdeu na batida do meu carro. Mas eu vou guardar pra quando tiver alguma arma de cano longa a gente poder usar. O quê? Uma luneta, Ah, show. Bom, só as duas. Vão a pé. Uma pé de boa. Armada, tá? Pronto, amanhã é o. Uma arma de fogo. Quatro. E com uma chave. 14. Ok. 14. 15. Entre 2 e meia, 3 horas. Ah, na casa do Zé. Na casa do Zé. Eu acho melhor você ficar com o cassetete por enquanto. Ok. Vocês têm uma ponta, pelo menos. Preciso destruir a cabeça. Desses... Não, eu acho que o meu ideal é você destruir ela, né? Você tá meio assassino esses tempos. É que tem cassetete, eu vou bater na cabeça do cara, não vai estourar a cabeça. Ah, eu estou levando o cara lá atrás. Quer que eu amole nossa cassete também? Hã? Quer que eu afio o cassete também? Não, mas depende, né? Depois de um tempo. Já mexi barra de ferro dentro. Bom, vocês saem pra rua. A estradinha de terra ali. E vão seguindo na direção. Oeste. Tá, vão seguindo na direção oeste. Por essa estradinha. Vocês vão chegando perto da, do portão da fazenda, sede da fazenda. Portão grande. De tubular. E o nome da fazenda, Fazenda Santa Fé. Tá? E logo na entrada da fazenda, vocês percebem o seguinte: o portão ele não tá trancado, ele tá só encostado ali. Fácil de abrir o portão. Tá? E pra dentro do portão tem um carro, um Fusion prata, parado. Lanterna acesa, bem fraquinha. E a porta dianteira esquerda aberta. Alguém chegou com pressa. Olhando por dentro do cara? Do carro? Do cara. Nossa senhora. Do carro. Olhando por dentro do carro. Quando você olha dentro do carro... Primeiro, a gente olha a marca de passos. Porque como é terra, geralmente dá pra marcar marca os passos. Tá. Olha os Miguel. Os Miguel é nada, mano. Isso é fácil. Tá. Se a terra tá seca, já era. Se a terra tá molhada, já era. Geralmente, como é terra de fazenda, tem aquela coisa. Não, isso, você é boa de rastreio. Ah, já, joga aí os dadinhos. Sou filho de militar, né? Eu já. Os caras gostam dessas porra, né? Aprendeu a comer verminha do coco. Isso é muito ruim, mano. Você já comeu? Não. Ah, tá, porque eu vou comer. É, mano, é louco. Ah, o gosto de bigato aí. Nossa, gosto de bigato. É bom o bigato, Jeff? Não sei, nunca comi. Depende do bigato. Só comi monogato só. Horror mesmo, essa foi horrível. Alguém tá com sono, meu bem. Tô com sono. É uma piada ruim aí, porra. Nossa. É um momento que a gente vê, que eu não acabei ainda. Caralho. Vocês estão rolando mesmo, que eu não lembro? Rastrei. Ah, tá. Caramba. Tem pegada, já. 5 sucessos. Ou não, não sei. Tem. 5 sucessos. Exato. Tá. Onde que o cara tá? Onde? Quanto o cara pesa? Qual o tamanho do palco? Quantos tinham? Certo. Você vê uma dúzia de rastros de pegadas diferentes. Uma dúzia? Uma dúzia. Esses rastros, eles são curiosos, porque não são passos normais, curtinhos assim. É meio que arrastado. Você vê que arrasta um tempão, aí pula... Põe no chão, arrasta um tempão. Deu ruim. Parece que se andaram ali, que se foram ali, eles não foram andando, tão pouco correndo. Eles foram arrastando. Tipo zumbi. Tipo zumbi. Machucado, tipo zumbi. Tem uma dúzia mais ou menos de rastros diferentes ali. Ou tem 12 pessoas machucadas, ou tem zumbi. Sabe, uma fazenda, né? Vai saber o tamanho da família que morava. Alguns dentro do carro. Dentro do carro. Tá o motorista do carro. Ele tá com as mãos no volante ainda. Cabeça pra baixo, assim, meio de lado. Um buraco enorme assim no pescoço. Com um buraco enorme no pescoço, o vidro tá fechado? O carro tá inteiro fechado. O vidro fechado. Ou quer dizer, a porta aberta, né? A porta aberta, descancarada, mas os vidros fechados. Tá, eu olhando meio de lado assim, não consigo ver nada. Do outro lado. Não, de útil, que seja útil pra nós. Se não tiver, eu vou fechar. Do outro lado, no assento do carona, tem um outro homem. Tá? Cabelo ralinho. Já meio careca em alguns pontos. Óculos grande e quadrado. Vestido de com roupas sociais finas. Morto também. Também morto. É maluco? Sim. Matei o filho da mãe. Eu sabia que você falou que era do Maluf. Ih, meu amor. Morto também. Cabeça pra trás, assim. Esse carro não é meu. Fecha a porta. Fechou a porta? Morto. Deixa aqui Bateu a porta, blum. Quando não, você não, bate a não, porta. Ninguém bate a porta assim, não. Ah, queria fechar devagarinho, fazer um mais. No máximo, fazer um. Tá. E ele lá, porque tem esses caras, ninguém deve fazer tanto barulho assim, esse cara. É tipo, sem encosta, sem encosta, ela faz. Assim, é o barulho que faz só do, do coisinho de grampinho. Assim. Tá, vamos ver. Ai, gente. É migué, tem que dar migué. Aqui é. Tem dois. É migué, mano, nessas horas, mano, você é o mais cauteloso possível. É. Não tem como. Você vai, encosta a porta. Silenciosamente. O mais silencioso possível. Tá. O cara que tá no volante lá nem se mexe. O outro que tá lá do lado. O cara que tá com a cabeça assim. E vira em direção. Ele fez assim, a hora que o cara fez assim, a gente se escondeu embaixo do livro. O cara não vê a gente pela janela. Você dá aquele. Se prostra no chão rapidinho. É, porque tipo, o cara só vai enfrentar uma coisa errada se ele vê a gente. Bosta, prepara a moto aí. Tá, joga aí, eu tese de furtividade. Quero ver o quão rápido vocês vão ser. Então, eu tenho prevalente, raciocínio rápido, estrategista. Eu estou descansado. É, isso é muito bom. Só tirar um sucessinho. Um só? E descansado. Um sucesso. Nossa, quatro dados, um sucesso. Aí nossa. Tem um sucesso, dois sucessos. Nossa, essa não foi. Nossa, sorte. Ali. Ele levanta a cabeça e vira assim na direção da porta aqui. Que fechou. E vocês abaixam rapidamente. Aí foi assim. Mas vamos ser. Como é que seria o Maluf zumbindo com sotaque? Gemendo. Maluf morde mais fácil. Cala a boca, caramba. Ok. Vamos se arrastando. O carro começa a chacoalhar. Bem lentamente. Vocês ouvem barulhos como se a gente estivesse andando dentro do carro, cara, pisando. Tá cara. Tá ele tá tentando sair, né? Ele tá comendo. O cara é boa, ele não sabe abrir a trama. Ainda, divertir, né? Ainda. Ainda. Tomara vamos... que ele não se lembre. Exato. Eu acho que o maluco nem sabe abrir a porta. Você acha que ele abre alguma porta na vida dele? Que? Eu também não entendi nada, só vai! Ela falou volta, ela falou vamos. Show. Era sozinha assim, ó. Piu, pra cada lado. A gente volta. Oi, ela foi. Voltar pra onde? De onde a gente veio? Fazenda dele. Ok. Estão marchando atrás do carro. Volta, volta, volta. Quando vocês viram que levantam pra voltar. Vocês vão de cara com um deles que tá saindo de dentro do canavial. Do canavial não, do milharal. Ah, passei mais machado. Não tem como, mano. Cadê a minha gente? Só corre. Passa pelo portão, sai fora. Só corre. Deixa o mundo. Porque daí, se a gente matar aqui, vai fazer muito barulho. Se a gente matar, tipo, na frente da nossa casa, por exemplo, da fazenda lá, é menos barulho, a gente já fecha. Acabou. É. Mas a gente vai só machado, não vai ter. É só uma machadada. Eu prefiro correr. É que eu não vou atirar nele. Eu sou uma pessoa de tanta ação. Tá bom, vai, a gente corre. Eu prefiro correr, até porque essa é a minha profissão. Run. Sentido. A gente corre. Vocês saem correndo? É. A gente sai correndo furtivamente. Ok. Vocês viram, saem correndo. Quando vocês saem correndo, vocês veem o cara dentro do carro, ele pulando por cima do motorista. Nisso, a cabeça do motorista levanta também, olha pra fora, tá na janela. E ele pula assim no vidro onde vocês estavam, né? E fica batendo a mão, desesperadamente, tentando abrir. Barulho do lado aí, negão. Barulho. Vamos ver se o maluco vai abrir a porta. Abriu. Ixi, abriu, hein? Ele abriu batendo no vidro? Nossa. É, ele vai batendo ali, aí ele escorrega, a mão dele passa na trava da porta, abre a porta. Abre a porta, ele vai empurrando a porta, vai rastejando assim, cai no chão, levanta e vai correndo na direção de vocês. O motorista ele levanta assim, olha pra fora, se joga pra fora do carro, levanta e sai correndo atrás de vocês. Eu fecho o portão ali e coloco o cacetete pra prender o portão pra ele não abrir. Colocar o cacetete como? Continua, você sabe que é cerca do outro lado, né? Ele dá pra passar. Ah, é né? Cerca, não. É. Então, só corre. Você pode ter certeza que a assinatura não é a murada. É. Só corre. Tá. É lógico, fechar o portão atrás da gente pra eles se atrapalharem um pouco. Uhum. Vocês correndo. Deles dois dá tempo. Se começar a juntar muito, eu saio correndo e falo, sinal de luz, sinal de luz, sinal de luz. Dá luz alta aí. Tá, vocês vão correndo, vai fazendo barulho no chão. E aí vocês vêm do milharal próximo saindo. Um aqui, outro lá. Luz, lá, luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz. Luz? Tá, vocês mandam a luz. Mandam luz pro telhado. Mandam luz pro telhado. Recebe um sinal de luz de volta. O Troy põe a cabeça assim pra fora do telhado. Deu merda! Vai! Ih, abriu o portão. Deixa eu tomar meu refrigerante aqui. E por que eu de bike? Se alguém te entrega um desenho assim. Abre o portão, você vai de motoca? Motoca. Vou de motoca. Se alguém te entrega um desenho desse aí. Vai indo com tudo de motoca. E aí em cima do telhado o Troy começa a atirar. Show. Dá outro tiro. Alguém me ajuda aqui! Eles estão em apuros lá. Opa. Conforme vocês vão correndo. Gente, saindo um monte assim pra tentar pegar vocês. Caralho, mano, saiu muito. Bastante do mineral. Eles cultuam aquele caminho entre as espigas. Entendi. Vamos rolar aí pra ver se eu pego vocês. Vai fazer o quê? Se algum coisa não chegar muito perto, eu vou meter a machadada. Ô, Jeff, eu sou pequenininho, então eu consigo correr. Eu também, eu sou baixinho. Na marotagem? Tá. Supervalente é uma merda, mano. Eu pegar vibrações físicas, essas coisas assim, prevalente é muito bom. Tem raciocínio rápido ali pra não tirar aquela escapada marota dele. Quanto sucesso, amor, a gente tem que ter? Um, pelo menos? Tô vendo aqui. Eu vou ter que jogar o dado lá. Vou esperar, né? Vai só fugir. Você vai sofrer. Nossa, por enquanto é bom. Nossa senhora. Ou pra mim. É 3 sucessos. Eu tenho 1. Tive 3 sucessos. 1 sucesso. 3 sucessos? Isso. Beleza. É a Pogwin. Quanto deu aí? Um só. Hein? O Miguel, né, tá. Hit and run? Hã? Hit and run? Just run. Correr e atirar, né? É, se alguém chegar muito perto, que vai pegar a gente. Vai chegando, eles vão saindo. Conforme vocês vão correndo com tudo, né? E fazendo aquele barulho dos seus passos no chão. E. Dois. E fazendo barulho no chão, levantando poeira, tudo. Vai saindo no meio dos milhos ali, um monte vão correndo atrás de vocês. Um monte de 7 sai correndo e vai indo atrás de vocês. Eles vão correndo. Eu vou passar o penela pra ficar pra trás. Não. Oh, vou correndo, mas se eu vejo que ela tá ficando muito pra trás de mim. Faz isso, vai ver que eu meto a bala na sua bunda. E que os zumbis provavelmente vão chegar nela, eu diminuo meu passo também pra ajudar a dar uma atrasada nos zumbis. Tipo, uhum. Tô jogando umas pedras no zumbi, tá. Jogando algumas coisas pra ir atrasando o máximo possível. Em cima do telhado, o Troy fica atirando lá pra tentar minimizar. Os demais vão fazer o quê? Fica atirando. Alguém já atirou? Já. Ah, então atira, vai. Já atirou, já não atira. Aí, ó. A gente devia ter continuado mexendo no caminhão, como tava de boa mexendo no caminhão. Ainda acho que o salto é tirado. Mas não, se fica seguindo o ordem do médico, só dá merda. Não fui eu que falei pra ela, pra isso. Daí vai. O machado tá morto. Tá, com machado. É. Juninho, o que você vai fazer? Ah, cacetete. Se chegar eu vou ficar bem perto dela e chegando no quarto, dá uma... Ajuda. Bater nele com o cacetete, vai lá. É. Sempre tentando derrubar, porque quebrar a cabeça vai... Preparando as coisas pra fugir? Quebrar a cabeça vai ser difícil com o cacete. Então eu vou bater na perna pra dar aquela cambaleada, derrubar, fazer tipo, fazer um cair, o outro tropeçar no que caiu, é, sabe? O que é, mano? Joga um teste. Eu tirei 3 sucessos, eu tirei. 3 sucessos? É. Muito bem. Tigrinho. Eu tenho descansado. Eles vão saindo. Eu não joguei meu descansado, assim, dá licença. Por enquanto, 3 sucessos. 3 sucessos. Eles vão saindo. Você vira pra trás, sem mirando, né? Tira instintivo, vai disparando. Machado. Ah, é o machado, machado, machado. Instintivo é você, tá certo. Machado. Eu quero machado. Fazer menos barulho. Dá um tiro ali, vai voar. Três sucessos? É. Derruba que três que vem pra cima de vocês. Limpa o caminho à frente. O caminho atrás ainda tenso. Deixa atrás. Não, o caminho atrás é só frente. Certo. Quanto sucesso? Três. Três também? É. Tá legal. Você vai derrubando, derruba três e faz com que eles fiquem afastados de você um tempo. Nossa, aí você começa a escutar barulhos de tiro vindo da casa. Tem um sinal de luz. Tentando acertar lá atrás. Ô Jeff, agora pergunta. Que arma que o pessoal tá? Que arma? É. Ele tinha uma arma. Não, mas que arma que ele tá usando? Puta, eu sei que era uma pistola. Então, uma pistola, vamos seguir daí. O cara com uma pistola tentando acertar zumbi a 500 metros. Esse cara é um idiota, né? Porque, primeiro, o tiro não chega. Muda. Qual não, arma que ele tá? Não, é porque, mano, é idiota ele atirar, melhor ficar aqui na boa. É melhor o cutelo tá indo. O cutelo tá pensando ainda. Até o cutelo chegar, a gente indo. Já correu os 500 metros a pé. Ele tá pensando, eu ligo ou não ligo a moto? A AK-47 até vai. Se for a Lahu que tá lá em cima atirando, tá beleza. Depende, uma Desert Eagle ali vai muito. Mas precisão? Precisão? Uma pessoa positiva. A 500 metros com uma pistola, acerta vocês. O Mel Gibson acerta. Tá na rua em cima, tinha com a K? Com a K chega. Então tá com a K, né? A K? É, a K chega. Se tiver com a K, fodeu. Todos os zumbis da região vão pra lá. É. Eu ainda acho que quem tá lá em cima não atira. Porque é muito perigoso. Joga um dado aí, Jeff. Par, ele atira e ele for lá. Boa. Atirou. Exato, metendo bala. Atirou, metendo bala. E vocês correndo, dando machadada. Só correndo. Eu tive 3 sucessos na corrida. Você consegue decepar 3, fica pra trás. A Blair te passa e vai já uns 20, 30 metros à sua frente. Matei 3, não, matou 3, tem mais 1, então, que era só 7. Não, matou nenhum, né? Não, matou 3, eu derrubei. Ah, você derrubou? Só um caminho, velho. Só derrubou. Os que ela só derrubou vão se levantando e indo pra cima de vocês. Eu tô correndo. Mas eu sou mais rápido. Já cheguei perto, Jeff. Já cheguei perto. Foi com a moto já? Sim. Chega. Fala, monta aí. E aí a moto? A moto do do, pra você. Do mexicano chega ali, você ele dá aquela derrapada e manda vocês montarem na moto. Caramba, moto de palhaço. Você preferia um fusquinha? Montou na moto os três? O tempo que deu, os dois, né? O tempo não tem na moto não, coloquei só o pé no pezinho e grudei nela. O tempo que demora pra vocês pararem a moto pra ele subir. Pra ele subir na moto, vocês vão sendo alcançados pelos zumbis. Do outro telhado, o Troy continua a tirar. Vocês fazem alguma coisa? Eu tô ali com o portão aberto, o tamanho da moto, se esperando. E com o sabre. Eu acredito que a Alice tá ali do lado também pra se chegar um zumbi na porta, não vai dar matar. Então a Alice não tá lá comigo, tá? Ok. A Alice tá lá arrumando as coisas. Se vier um zumbizinho que eu alcanço, eu vou meter uma machadada. Tá. Joga pilotagem. Eu guardo a zoeira. E eu vou tirar um dado porque eu tô em movimento, caso. Vai dar merda esse daqui. Posso jogar? Vai dar merda, vai dar. Eu quero matar zumbi. Pilotagem. Eu vou matar zumbi. Aí eu tenho um sucesso. Será que o sucesso é necessário pra eu matar ele? Tudo foi em relação com o tráfico, eu já ponho. Sucesso. Bandido sempre andando de moto pra falar isso. Pilote. Mete machado, vem mais um, mete machado na cabeça dele. Cai em chão rolando. Vai colocando dado aí, Michel. Vou matando os caras só. Corrigidoria do PCC. Só alegria, só. Corrigidoria do PCC é maravilhoso também. Tá? Vou fazer um taco de beisebol com um arame. Gasto só 3. Então, se eu fazer. Depois que me matar tudo, aí eu vou lá de a pedra. Joga aqueles pregão. Aqueles pregão maluco. Faz descansado. Descansado, boa. Descansado. Membro de gangues. Já coloquei. Já colocou. 23. O Jeff não está com condições descansadas. Coyote, já colocou? É, o Jeff não está com condições descansadas. O cérebro já tá apagando. Eu também tô ficando morto já. Vamos deixar ser. Vamos ver se eles chegam lá. Aí a gente para. Vamos, Michel. Joga esses dados aí. Vai gastar convicção também? Convicção. Vou ser obrigado a chegar em casa. Eu sou obrigado pra casa também. Pior que não tem mais nada. A não ser que eu tenha. Ô, louco! Um sucesso só. Do louco. Ah, dois. Rerola os dois ainda. Então rerola os dois, aí deu bom. Mais um. Mais. Meus dados são marotos. São os dados do Daniel. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Muito bom. Ele derrapa a moto, vocês sobem, né? Ele engata, sai cantando pneu, levantando poeira, jogando poeira pra trás nos zumbis. Os que vão chegando próximo, você vai dando machadada, né? Ele vai acelerando, acelerando, acelerando, vocês vão largando os zumbis pra trás. E chegam na frente do portão, portão aberto ainda, né? Eu tô lá com a espadita. Ele com a espada segurando aberto, tá? E aí vocês veem o portão aberto e atravessam. Então vamos lá pro fundo. Quando você vai fechar o portão, tá? Um zumbi vem muito rápido saindo do matagal à frente e indo na sua direção. E o tal de Jefferson tá fazendo o quê? Comendo melancia com farinha. Quão rápido ele tá vindo? Suficiente pra pegar se você não fechar isso rápido é. O portão. O portão tá travado. É, o problema ia ser um grande problema. Você vai fechar ele eletrônico? Ele tá muito, muito, muito rápido. Muito, muito rápido. Ele tá correndo. Quão rápido ele tá correndo, Jeff? O máximo que um ser humano pode correr. Ele vai parar de continuar correndo, tá gerando. Ah, não sei. Exato. Na verdade, o cara é um Zambolt. Jeff, eu vou ficar parado assim com a espada esperando. Ele tá numa velocidade absurda, certo? Eu quero assim, penúltimo segundo, eu vou dar aquele passo de ajuste pro lado e colocar a espada naquele pescoço pra velocidade dele cortar. Entendi. Porque ele não ia parar. Então vamos usar aquela viradinha assim, ó. Kendo, a gente sabe que tá com espada. Joga teste. Tá, o que eu jogo? Bom, espada a gente sabe usar. Tô confiante. Arma de fogo a gente sabe usar. Descansado. Nerd. E, todo mundo, né? Espadachim. Usei descansado, apago ele? Não. Não? Fica aí. Deve você cansar. Posso usar o relaxado? Eu tô tranquilo. Os gatos saem com um caminhão de gato. Me mantendo tranquilo. Pode. Ele sai com um caminhão e os bichinhos atrás. Já tá com. Os três daqui já estão aqui. Bom, né? Espadachim, preciso de quanto sucesso? Dois. Então não, né? Ah, espreme as duas e vai que vai. Vocês têm que fazer. Eu tenho nove, o que eu faço com meus nove? Sou com isso de guerra, Jeff. Tô acostumado a lidar com pressão de vida ou morte em horas importantes. E cinco tá bom. Tem quatro mais um cachorrinho que ela não sua. Dois. Uia! Em cima. Ele vem correndo com tudo, babando. Quando ele chega perto, você tira o corpo dela, põe a espada e decepa a cabeça dele. A cabeça dele cai no meio da terra, rolando lá pra trás. O corpo ainda dá mais quatro passos e cai dentro do seu quintal. E Jeff. Quando o corpo cai, eles... Bom, eles já entraram. Eles já estão lá na frente, já praticamente descendo a moto. Você vai puxando o portão e... Tá no motor, lembra? Ah, é, tá no motor. Então no eu entro assim, ó. Aperta o botãozinho assim, jogando a espada de massa. Eu acho que se você entrou ali, eu pulo da moto. Porque eu não tava montada nela mesmo, então eu já pulo ali já. Uh-huh. Eu não consegui andar. Como tava montada na moto? Montada. Eu pus um pé no pezinho assim, que é onde você apoia. E eu apoiei nela. Ah, certo. Entendeu? Então pra mim sair. Mano, só moto foi assim, né? É, a moto foi de lado. Beleza. Tá. Foi. E aí vocês conseguem entrar na casa ali. O portão se fecha. Para de tirar. Vocês ficam seguros. Tá? Por enquanto. Um a menos. Matei um. No alto do telhado, o Troy. Tem cerca que tá em volta? Muro. Ah, é muro? Dele é muro? Dele é muro. Todo murado. Pra não ter, ó. Troy, do alto do telhado, ele olha ao redor e fala: Ferrou, o barulho que a gente fez atraiu alguns deles. Eles estão vindo na nossa direção. Mas eu já tinha preparado tudo. Por enquanto só uns 5 ou 6. Mas como que é? É muro e por cima tem cerquinho? Mas não vai tardar a virem não, mais deles. É onde eu guardo minhas drogas. Mas é elétrica? Provavelmente. Define elétrica. Elétrica manda o menos ser com farinha que ele resolve. É isso que eu ia falar, se não for, pra ele aumentar, tentar aumentar a potência daquilo lá. Porque daí se o zumbi rela, pelo menos ele voa longe. Pensa o seguinte, cara. Não consegue fazer a mesma coisa que aconteceu lá na Santa Cruz. Aqui? Ah, sim. Aqui onde tá minhas drogas. Tudo que eu consegui pôr pra segurar esse droga, manter seguro, tem aí, entendeu? Eu já coloquei esses drogas no caminhão. Não tem problema, eu tô falando da segurança da casa, ele perguntou o muro e tal. Fala pra melancia com farinha aumentar aquela potência da cerca, ó. Nossa. Então, sucesso. Beleza, ele vai fuçar pra fazer isso. Relaxa, estourou, já vai fuçar. Não dá pra fazer um monte de com zumbis pra subir naquilo. Uhum. E nesse meio tempo, a Alice já tá com boa parte das coisas. Tudo então, colocado, na frente do colocado dentro do caminhão ali pra vocês os utilizarem. Vamos, sair. Vamos. Se a gente precisar. Tá achando que é o quê? Graneiro esse caminhão agora? Gente. Que eu já vou lá. E aí eles vão indo pouco a pouco. Depois que vocês entram, o portão fecha tudo, eles diminuem o ritmo e vão indo lentamente, vagarosamente, caminhando na direção da chácara onde vocês estão. Acho melhor a gente ir passando. Não tem sossego, né? Porque não precisa zumbir a outro. Não tem sossego. Um 6. Então, não, cinco. Não é 6. 5. Uns 4. 5. Máximo 3. 2. Então, tem uns 5 vindo próximo de vocês ali pra pegar. Não, eu acho bom a gente começar a ir limpando enquanto é pouquinho, sabe? Exato, mas é mesmo. Vai lá, muito barulho. É, vai lá, espadinha todo mundo. É. Abre o portão, bate, tipo, abre um tanto assim do portão, bate no portão, pra fazer barulho. Aí eles vão vindo, aparece um, enfia na cabeça, passou. É, vai ter que ser, mano. Bom, vocês estão, por enquanto, estão seguros. Vamos encerrar, gente, é meia-noite e meia. E eu já não sei mais.